uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. Consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né? Você está escutando o Masmorrecast. Esse sentimento é muito estranho. Talvez no mundo inteiro não tenha. É agora, na China, o diretor de mercado é o mais baixo. Qualquer pessoa pode fazer diretor. Porque o mercado é bom. Qualquer pessoa pode fazer diretor. Não importa o que ele fazia antes. Alguém te dá dinheiro, você pode testar. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao MasmorraCast. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Eu sou o Dessorel, do blog dessorel.wordpress.com. Seja muito bem-vindo novamente, Dessorel, aqui à nossa gravação, onde a gente vai tratar de um cineasta tão interessante, né, meu amigo? Sim, maravilhoso, nossa, sem palavras. Melhor podcast que vocês me convidaram. Ai, que maravilha, como... tô meu feliz. Deus. Ah, ótimo. Hoje a gente vai falar de um diretor, que é um diretor, é roteirista, ator, produtor de cinema chinês, que é o Zhang Yimou. O nome dele é Yimou Zhang, só que eu sempre chamei de Zhang Yimou e eu não vou trocar agora, entendeu? Pra fazer o podcast, basicamente. Ele prefere que o nome da família, que é o Zhang, venha primeiro. Ó, se ele prefere, eu não vou contrariar. Mas ele é um dos maiores autores chineses, ele é dotado de uma questão visual muito impressionante, os filmes dele são reconhecidamente notáveis pela atenção que ele dá às cores, ao enquadramento preciso das imagens, pelos figurinos impecáveis, por todo o cuidado e refinamento estético que esse diretor tem. E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a biografia do diretor. Zhang Yimou, nascido em Xi'an, vindo da província de Shanxi, ele enfrenta uma infância difícil porque a sua família foi ligada ao antigo regime Kuomintang e é perseguida pelo governo comunista. Na adolescência, ele é forçado a se dedicar aos trabalhos mais humildes, se torna um operário, mas ao mesmo tempo ele cultiva uma paixão pela fotografia e pela pintura, o que mais tarde se tornará evidente em seu cinema. Aos 18 anos, ele consegue vender seu sangue para comprar então uma pequena câmera. Em 78, no final da Revolução Cultural, o governo chinês decidiu reabrir a Academia Nacional de Cinema, fechada por muitos anos por motivos políticos. Zhang Yimou consegue ser um dos integrantes, apesar de ter 27 anos de idade, 5 anos a mais do que seria recomendado para entrar na academia. Nessa academia, Zhang ele estudou como operador e conheceu seu contemporâneo, que é o Ken Kaiji, que por sua vez se tornou um diretor famoso e com quem começou a colaborar a partir de 1982. Depois de trabalhar por vários anos como diretor de fotografia e operador, Zhang Yimou é capaz de dirigir o seu primeiro longa-metragem. O primeiro longa dele é o Sorgo Vermelho, que é em 1988. Como você mesma falou, ele já tinha trabalhado como cinematógrafo, inclusive em filmes do Chen Kaiji, e como ator também. Ele chegou a ser indicado e ganhar prêmio como ator no filme Old Well, do Chen Kaiji. Eles começaram juntos, como você mesma falou, na faculdade, ele, o Chen Kaiji, mais um pessoal que é dessa nova onda aí do cinema chinês. Ele... acabou nesse primeiro longa dele, se você já quiser depois entrar e começarem a falar sobre esse filme, para um primeiro trabalho é algo muito, mas muito impressionante mesmo de cair o queixo, né? Não é à toa que ele logo foi chamando a atenção da crítica, inclusive internacional, com o trabalho dele. Pelo menos para mim foi um pouco difícil entender os cineastas chineses, né? Porque tem Hong Kong e tal, Eu não sei se todo mundo, né, tá antenado com essa questão da China, porque é talvez um pouco confusa. Mas o que acontece? O Wong Kar-wai e o John Woo e esses caras, eles são de Hong Kong, que é uma colônia da Inglaterra, que passou pra, acho que no, entre final de 80 e 90, passou a ser território chinês de novo, mas tem um outro tipo de governo, tem uma outra administração política. Então, assim, isso é refletido muito claramente nos temas dos filmes, porque o Wong Kar-wai e esses diretores, eles, né, o próprio Jack Chan, eles são pessoas que têm muito mais liberdade sobre os temas que eles vão tratar e tudo. O cinema chinês, né, que é da República Popular da China, ele é um pouco mais gessado por causa das questões de censura, né? E aí também é bom lembrar que tem Taiwan, porque Taiwan fazia parte da China, mas aí com a guerra, né, do comunismo e os nacionalistas, Taiwan foi o último reduto nacionalista, eles não conseguiram invadir, então Taiwan, na verdade, seria a República da China, né, que é o governo anterior, e a China, que a gente conhece por China, é a República Popular da China. Eu digo isso porque o Chang Yimou, ele faz parte da quinta geração do cinema, que eles consideram, né, a quinta geração do cinema chinês, né. Aí isso pode ficar um pouco confuso, porque a quinta geração do cinema chinês, ela se passa, né, nos anos 80, e com Chiang Kai e com Chang Yimou. E nos anos 80 também tinha a segunda onda, né, a Nouvelle Vague do cinema de Hong Kong, né, então aí pode ficar, porra, mas a segunda não era tal, mas é porque Hong Kong e República Popular da China são bem diferentes. E aí, só pra falar dessa quinta geração, bom, a primeira geração foi a do cinema mudo, a segunda geração é a do período da guerra, que é mais ou menos de 37 até 49. A terceira geração do cinema chinês é justamente dos filmes propagandas do comunismo, depois que os comunistas venceram, né? E aí eu tenho o governo do Mao Tse-tung e tal. Então a terceira geração corresponde a esse cinema de propaganda mesmo. E aí em 78, se eu não estiver enganado, se não me engano o ano é 78... que é o ano da morte do Mao Tse-tung, né? E aí, nesse ano, o partido, ele se torna um pouco mais maleável. Não é mais tão rígido, né? Tem um texto aqui de cola, aqui, que é a 11ª sessão plenária do 3º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que é o que inaugura essa abertura, liderada por Deng Xiaoping, que possibilita um pouco mais de liberdade para os artistas que eram perseguidos, né? Isso é interessante por quê? Porque em 78 Mao Tse-tung morre, e aí é reaberta a Academia de Cinema, que é justamente onde o Chang Yimou se formou, né? Então, a quarta geração, ela vai desse período curto que é entre a morte do Mao Tse-tung e a formação dos primeiros cineastas dessa turma. Então, ela cobre só esse período, esse vácuo de transição entre um comunismo mais fechado e uma coisa mais aberta. É interessante falar que o Chang Yimou, ele... Inclusive, tem uma coisa que você falou, Angélica, que eu acho muito interessante, porque em toda a biografia dele... a gente vê citar que ele vendeu sangue pra comprar uma câmera, né? Vendeu sangue, bizarro. Cara, tipo, sabe? Putz, vendeu sangue é foda. Mas enfim, né? Ele vendia o próprio sangue pra comprar uma câmera, que no caso era uma câmera fotográfica, né? Então ele foi um fotógrafo antes de ser um diretor de cinema, né? E depois um diretor de fotografia nos primeiros filmes dessa quinta geração, né? Essas fotos é que acabaram fazendo com que ele pudesse ingressar na universidade, porque ele estava fora da idade de ingresso. Exato. Ele já tinha 27 anos. Ele foi procurar, na época, o secretário de cultura do partido e mostrou o portfólio dele de fotografia e de pintura e falou pro cara, pô, eu tenho talento, me dá uma chance. procurou o conselho ali da universidade, ele ficou durante um bom tempo na orelha dos caras, tentando reverter o não que ele recebeu para ingresso. E aí, a partir do portfólio fotográfico dele, principalmente, o pessoal falou, não, beleza, vamos fazer uma exceção para você poder ingressar. E ali que ele encontra a grande influência que ele sofreu, que é o Chen Kaiji, né? Sim. E é interessante, assim, que eu acho que é muito emblemático, né, que o Chen Yimou, que é talvez o maior, ou um dos maiores diretores chineses, um dos maiores diretores da cinematografia mundial, na minha opinião, e é muito emblemático que ele tenha sido da primeira turma dessa reabertura, né, de um governo que perseguia os artistas, né, que a liberdade de expressão era muito curta, e no momento em que eles fazem uma abertura, o Chen Yimou participa da primeira turma, e sabe, isso é muito emblemático, assim, nessa decisão de se tornar menos rígido, permitiu logo de cara nascer, tipo, uma figura extremamente emblemática para o cinema chinês. Né? É verdade, se a gente for pensar, filmes de Hong Kong, por exemplo, mesmo a pessoa que não é, tão chegada em cinema já assistiu algum. Hong Kong produz loucamente aí nos anos 60, 70, 80, então a gente via aqueles filmes de artes marciais, passou muito na TV brasileira. Agora, se você pensa num filme da China comunista dos anos 60, 70 que você tem assistido, é muito difícil, a gente não tem acesso. Eu mesmo só fui conhecer o cinema desse outro lado da China comunista com esses caras, Chen Kaiji, Zhang Yimou, por exemplo. O que foi feito antes, eu praticamente não vi nada. A gente só ouve falar, né? Eu cheguei a ver alguns filmes, mas no geral, assim, principalmente esse cinema da terceira geração, que é do período comunista, né? É um filme que ele serve muito internamente, né? É como você pegar, sei lá, os filmes da Alemanha nazista, por exemplo, que são filmes que hoje dificilmente alguém vai se interessar em assistir, tipo, ele era muito propaganda mesmo do regime, no caso dos nazistas era difamação dos judeus, né? Acaba não tendo muito valor cinematográfico, assim, pra posteridade, né? Vários dos primeiros filmes do Zhang Yimou, eles foram proibidos na terra natal, né? Sim. Aliás, mais recentemente agora, em 2019... em Berlim, né? E o filme dele, inclusive, também foi retirado, né? Também foi considerado um filme contra o regime, né? Então foi removido ali da apresentação. Pois é, já teve esse caso aí. Sim, e você estava falando da questão de Hong Kong. A gente gravou um especial de Halloween, onde a gente tratou disso especificamente, porque na China o cinema ele passa por censura. O censor analisa o roteiro para ver se o roteiro pode ser utilizado e tal, tem a censura prévia, né? Então é muito complicado trabalhar, produzir filmes dentro de um regime assim. Aliás, um regime que é assim até hoje. Sim. Não é verdade? Os filmes, se eles não tiver certos valores e tal. Tanto que o Zhang Yimou, o cinema dele, na minha opinião, ele faz uma crítica ao regime de uma maneira velada. Sim. Entendeu? E mesmo assim, os censores conseguiram pegar, né, as críticas ao regime. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre os filmes. Mas se você escutar, e quem estiver escutando aí o programa, escutar o nosso podcast sobre Halloween, vocês vão perceber que é interessante como a gente falou muito mais de Hong Kong. Sim. Porque terror é tabu, né? O terror ele sempre vai trazer temas muito mais de violência e tal, personagens com uma certa dubiedade moral, né? Então na China isso daí é muito complicado. A gente falou muito de Hong Kong, muito. Então vale a pena mesmo dar uma escutadinha. Não, isso chega a ser tão grande que, por uma coisa, por exemplo, que muita gente não se ateve, naquele filme Doutor Estranho da Marvel, o pessoal fala que teve aquela atriz Tilda Swinton, né, fazendo um papel que seria de uma pessoa do Tibete, né? Se me corrija se eu estiver errado. E aí o pessoal falava de whitewash, né? Tipo, os americanos colocando uma mulher europeia pra fazer o papel de um asiático e tal. Mas na verdade, esse filme, o Doutor Estranho, não sei se vocês viram, imagino que sim, ele tem alguns atores chineses e tem uma parte do filme que se passa na China, né? Os Estados Unidos flerta muito com a China no sentido de que é a segunda maior bilheteria do cinema americano é na China, né? Então, assim, pra eles é muito importante que o filme vá bem na China. Às vezes tem filmes, inclusive, que são salvos pela China, né? Filmes que não vão muito bem aí nas bilheterias, e aí a China acaba salvando o estúdio aí de um fracasso. E aí isso é tão importante, tão forte, que, na verdade, o fato deles mudarem o personagem de ser um asiático e colocarem a Tilda Swinton no lugar foi para fazer um gracejo ao governo chinês. Porque o governo chinês não queria que um personagem do Tibete fosse protagonista, né? Tivesse um coadjuvante importante de um filme, né? Que se passaria, sim, inclusive, na China. Então, assim, é uma, sim, coisa... Aí você imagina, se chega nos Estados Unidos, você imagina o peso que é isso para um artista chinês, né? Não, e tem uma questão de produção mesmo, né, cultural, porque o que a gente assiste de blockbuster, até filmes grandes, assim, você vê que tem muito dinheiro chinês aí no, sim, meio, né? Uh-huh. A China tá ajudando a produzir muito do cinema, sim, americano que tá passando, os blockbusters, né? Então não é à toa porque aparecem personagens, assim, filmes onde vai ter um personagem que é chinês, entendeu? Sim. Porque se não tiver um personagem chinês, a China não financia, né, e tal, não tem uma distribuição, não vai passar na China, que tem um público gigantesco, né? Nisso tudo fica na minha cabeça, lembra quando a gente falou do Carlos Saura, esse negócio do cara que ele continua no país trabalhando dentro de um regime, né, um regime complicado, que, assim, imagina o que ele passou, o que o Zhang Yimou passou e passa, sim, né, pelo que a gente tá vendo até hoje, de você depender, né, da China para certos eventos culturais e tal, e ter alguém analisando teu roteiro, né? E dentro da formação dele, uma coisa que eu acho muito interessante, que você está falando aí dessa questão da quinta geração, foi muito bom vocês poderem explicar isso daí, porque eu acho que é bem importante, né, ter essas informações. Na formação dele, eu estava dando uma lida, eu fiquei aqui muito curiosa, né? Porque depois dessa reabertura, depois da Revolução Cultural, né, quando teve aí essa Universidade de Pequim, que começou novamente a aceitar alunos, né? Foram até mais de 30 mil pessoas tentando se candidatar para fazer, sim, cinema, né? Jovens que tiveram ali a sua formação parada no meio da adolescência, né? Por causa do regime, né? Escolas fechando, né? Gente que não conseguia mais ter acesso à cultura. Era bem mal visto pelo governo, né? Sim. As questões culturais e artísticas. E quando eles retornaram para a academia, isso é interessante, né? Porque eu estava dando uma lida em algumas publicações, diz que o equipamento era de origem soviética e era totalmente ultrapassado, era insuficiente. Os professores, né? Pouco haviam professores ou gente com formação, mesmo por causa justamente da Revolução Cultural. Eles sabiam muito pouco, assim, é quase igual aos alunos dele, né? Sim. Ao Zhang Yimou e aos alunos eram falado que eles deveriam aprender a fazer cinema assistindo filme. Isso quem diz é o diretor, o Ken Kaiji, né? Aí todos os dias diz que eles iam lá de ônibus, né? Explorar os arquivos de Pequim. Aí eles assistiam de tudo. Eles assistiam filmes soviéticos, americanos, europeus, japoneses, clássicos chineses, né? O que eles não gostavam, claro, eram os filmes de propaganda do regime, né? Isso aí eles odiavam. É. Inclusive, isso aí vai ter um reflexo no, na própria estética deles, né? No próprio trabalho, isso, deles, exatamente. Isso vai ter um reflexo, né? Tipo, de ser um filme anti-propaganda, né? Mas aí mais tarde, quando a gente vai falando dos filmes, a gente fala mais sobre isso. Exatamente. Isso até, de certa maneira, é retratado até num dos filmes dele, né? Que essa questão da ausência de formação, né? Sim. A gente chega lá, né? De não ter gente formada, de não ter gente, só ter tipo enfermeiras e não ter médicos no negócio, é meio, exato, bizarro, é absurdo, né? É interessante que o pessoal fala muito do Tarantino, né? Que o Tarantino é um cinéfilo, né? E trabalhava em locadora e aprendeu a fazer cinema assistindo cinema. Essa turma toda aí, praticamente, dessa quinta geração, ele, o Ken Kaiji, que é o diretor do Adeus Minha Concubina, né? Um filme maravilhoso. Eu não assisti tantos filmes desse diretor quanto eu assisti do Zhang Yimou, né? Mas eu sei da importância dele também nessa abertura também desse cinema, né? E eles vão escolher ali uma temática, né? E tal, que eles vão explorar isso daí, né? Que é uma questão mais daquela época mais antiga, chinesa, de tradições e tal, né? E é interessante que eu nunca assisti esse filme, que é o tal de Terra Amarela. Sim, né, que é a Terra Amarela. É considerado um dos fundadores, né, da quinta geração, né? É, não, e é um filme que diz que começou a abrir pro exterior, né, para as pessoas conhecerem como é que é esse cinema chinês, justamente por causa desse fechamento e tal. O pessoal não tinha consciência do que estava acontecendo, né? E essa turma toda que se tornou diretor, alguns nem tinham intenção de se tornar diretor, né? Isso que é curioso, né? É porque eles viram que não tinham, né? Não haviam diretores, né, de cinema. Inclusive, eles falaram, o próprio que nós Chiang não poderíamos Mon, ser, né? Ele diz que ele meio que não é uma coisa assim, tipo, ah, nossa, tipo, ele não se sentia um artista. Tipo, eu quero fazer cinema, eu quero fazer arte. Ele viu ali uma oportunidade de sair da miséria que ele tava, né? Sim. Sobre o Chiang Kai-shek, ele fez sucesso, assim, ficou mais conhecido pelo Adeus Minha Concubina. Um filme dele também que concorreu em festivais e foi bastante visto aí no Ocidente é o A Promessa, que é um filme meio épico, meio mítico, assim, um filme muito interessante. E passou na TV Cultura o filme dele maravilhoso, A Vida por um Fio, que foi, assim, um filme que me ajudou também a descobrir essa coisa do cinema da China, né, comunista e tudo mais. O Terra Amarela eu não vi. São filmes difíceis de você encontrar, alguns deles, para você ver. Mas quem conseguir por aí, vale muito a pena conhecer o trabalho do Chiang Kai-shek. E você vai encontrar ali o paralelo com o trabalho do Zhang Yimou. Principalmente porque ele foi ele fez a cinematografia de alguns desses filmes, né? Então você vai ver a marca dele ali. E uma pergunta aqui, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os filmes. Como é que foi vocês conhecerem o cinema do cara? Em qual época foi isso? Isso daí adicionou muito na cinefilia de vocês? Como é que foi essa questão aí? Que isso é interessante, né? Assim, na verdade, o Chiang Yimou, ele é um diretor que me chamou muita atenção ainda quando eu nem era cinéfilo, na verdade. Porque quando o Lanternas Vermelhas saiu, ele fez muito sucesso no Brasil. Pelo menos a percepção que eu tinha, né? E eu criança, assim, já meio que ali pré-adolescente, tinha muita curiosidade por esse filme, pelo tanto que ele era comentado e tal, e eu achava muito bonitas as imagens dele, né? Mas por fim, o primeiro filme dele que eu acabei vendo foi o Nenhum a Menos. E o Nenhum a Menos, meu, é um puta filme. É uma coisa. Toda vez que eu vejo, eu choro, assim, é um filme que foi muito impactante quando eu vi. E eu diria que isso, pelo menos essa primeira fase do Chiang Yimou, que depois eu fui ver os outros filmes dele, o que me chamou muita atenção num primeiro momento é a verdade, assim. Ele tem um senso, os filmes dele tem um senso de verdade. Que é interessante no sentido de que não é. Tem o cinema verdade, que é aquele cinema meio sujo, aquela coisa meio com cara documental, não sei o quê, mas não é exatamente isso que a gente vê no cinema dele. Ele consegue, com todas as técnicas de cinema que ele se dispõe a usar, até porque ele. O forte dele, né, no primeiro momento é a fotografia, né, que ele era um diretor de fotografia e tal, cinematógrafo. E mesmo utilizando desses recursos, ele consegue fazer um cinema muito que imprime muita verdade, assim. Eu acho que seria muito interessante, eu nunca consegui ver, assim, um conteúdo nesse sentido, mas seria muito interessante ver ele falar, ou mesmo ele trabalhar a questão do ator, assim, porque eu acho que ele trabalha os atores de uma forma muito incrível, assim. Nos filmes dele, ninguém tá mal. Tipo, você não vê um ator mal nos filmes dele. Tipo, parece que as pessoas, tipo, são aquelas pessoas. Os personagens são verdadeiros demais, assim. Os atores se transformam naqueles personagens, e aí isso tem uma capacidade imersiva muito alta, né? Você vê o filme e você realmente entra naquilo e compra aquela história. Então, isso eu acho que foi muito impactante, assim. E que eu já senti logo de cara quando eu vi o Nenhum a Menos, que aquela guria, pra mim, tipo, ela é aquela guria, não é nenhuma atriz, assim, sabe? É muito maravilhosa essa atriz mesmo. E você, Marcos, como é que foi o primeiro filme do Zhang Yimou? Qual foi a tua experiência com o diretor? Foi por causa que em Santos a gente tem um cinema que é mantido pela prefeitura, que é o Cinearte Posto 4. e passa filmes fora do circuito comercial, filmes asiáticos, filmes europeus, etc., já há vários anos que existe. E aí, eu assisti no Posto 4, nunca tinha ouvido falar do Zhang Mu, enfim, passou Amor e Sedução, Lanternas Vermelhas e a história de Qiu Ju. Os filmes lá costumam ficar uma semana em cartaz, cada um. Então passou Lanternas Vermelhas numa semana, no mês seguinte lá, Amor e Sedução, e no outro, a história de Qiu Ju. Esses filmes já tinham sido lançados comercialmente, mas acabaram passando em sequência ali no Posto 4. Eu fui movido pela curiosidade do tema, porque eu nunca tinha assistido um filme chinês na vida, minto. Eu tinha assistido um filme do Chen Kaiji, se eu não me engano, na TV. E eu fiquei fascinado. Aí eu queria ver mais, apareceu a chance de ver na tela do Posto 4, eu fui, e foi uma cacetada no cérebro, né? E tu, Angélica? Eu? Eu fui da maneira mais interessante possível, até porque eu coloco até o diretor um dos responsáveis pela minha cinefilia, talvez o meu trabalho divulgando cinema, porque eu era bem padrãozinha assim, né, não reduzindo assim, mas eu não tinha a menor relação assim de me preocupar, de assistir filmes pela temática, pelo diretor, mas eu estava assistindo na televisão, o Marco devia estar comigo, né, a gente estava assistindo acho que Corujão, que tinha Corujão, não sei se ainda tem Corujão, né, estava passando O Caminho para Casa. E eu lembro que eu falei, nossa, olha que filme bonito. Eu comecei a ver aquele filme em preto e branco, estava numa parte, acho que já tinha até começado, assim, preto e branco. Depois o filme vai ficando colorido quando ele trata das lembranças da personagem, né? E eu fiquei encantadíssima. Então, depois de assistir esse filme, eu comecei a ter uma certa curiosidade em relação a cinema, a procurar mais coisas sobre um diretor, né? Quando você vai assistir um filme, fala, nossa, eu gostei tanto desse filme que eu gostaria de procurar mais filmes assim. Primeiro que eu não tinha nenhum hábito de ficar assistindo filmes orientais, asiáticos, né? Isso aí foi me trazendo uma curiosidade, que foi levando para uma outra coisa, que puxa a outra, e a gente acabou aqui, né? No podcast também conversando sobre cinema. Então, na verdade, o diretor, para mim, ele é um dos grandes responsáveis por eu gostar de cinema do jeito que eu gosto, né? Então ele é muito importante pra mim, nesse sentido. Bacana. E aí, gente, vamos começar a explorar um pouquinho o cinema do diretor? Vamos começar. Eu vou dar um aviso aqui no comecinho, que é assim, esse podcast, ele vai ser dividido em três partes, tá? Porque o cineasta, ele tem uma quantidade considerável de filmes. Alguns, por sinal, são até um pouquinho difíceis de se arrumar para assistir. Tem algumas coisas que são apenas segmentos de algumas antologias cinematográficas, mas a gente vai explorar isso daí em três partes e depois a gente dá nossas considerações finais mesmo na última parte. Tá bom? Então você está sendo convidado aqui a conhecer o trabalho do Zhang Mu com a gente, assistir os filmes, claro, porque faz parte da brincadeira, né? Você conhecer também, né? Caso você não conheça. E esse programa continuará, tá certo? Vamos então ao primeiro filme do Zhang Mu, né? Filme que já trouxe uma das atrizes que vão trabalhar muito com o diretor, que é a Gong Li. Falaremos então do Sorgo Vermelho. Sorgo Vermelho é um filme chinês de 1988 sobre a vida de uma jovem que acaba sendo obrigada a casar com um homem velho, um homem doente, leproso, que é dono de uma destilaria onde se produz essa bebida feita de sorgo, né? Até fiquei muito curiosa em relação a isso. O que é esse sorgo? É uma espécie de uma planta que eles vão destilar lá, mostra, aliás, essa questão toda de como é que faz a destilação. E no meio disso vai ter envolvimento dela com uma outra pessoa, né? Um retrato vigoroso, né, da vida do campo, né? Coisa que o diretor também vai trazer em outras ocasiões, né? Essa questão da vida do homem do campo, homem forte, né? As questões amorosas, os casamentos forçados, né? Os casamentos arranjados, né? A Gong Li, por sinal, é interessante que ela é marcada na atuação dela, nesses primeiros filmes, em várias histórias com a mesma temática, né, da mulher que sofre a repressão dentro de casa, a violência, né, às vezes obrigada a amores clandestinos, né, ao sofrimento ali de uma cultura muito tradicional e machista, onde as mulheres são vendidas, né, aliás, o pessoal comenta isso claramente em alguns filmes, né. Sim. Vá ali comprar uma esposa. Exato. Que horror. Mas olha, O Sorgo Vermelho é um filme simplesmente belíssimo. Eu vou assumir que eu nunca tinha assistido esse filme. Eu assisti vários filmes do cineasta, mas o primeiro, por algum motivo, eu nunca tinha assistido, né? Então ele é um belíssimo filme baseado no romance de um cara que é prêmio Nobel, que é o Mo Yan. Eu não conheço a obra dele. O que vocês acharam desse filme, primeiro do Zhang Yimou? Bom, primeiro que a gente tem que concordar. Pra você começar com um filme desse, meu Deus, né? Tipo, é pra poucos começar num filme desse nível, né? Antes disso, ele já tinha sido diretor de fotografia, né? Cinematógrafo. Uhum. E o Sorgo Vermelho, ele tem um diferencial, assim, que se torna uma característica do diretor, referente à cinematografia, que é... Ele é praticamente monocromático, né? O diretor, ele trabalha muito essa coisa do monocromático, diferente de outros diretores que normalmente utilizam uma coloração mais monocromática para um momento específico do filme. Ele faz isso no filme inteiro, praticamente esse filme é ocre, né? Ele é um filme ocre, praticamente a obra inteira ela tem esse tom e é lavada, né, dessa forma. E assim, é muito interessante que ele, para um primeiro filme, ele tem muita destreza em composição de cena. Cada cena desse filme parece uma pintura. Uma coisa que acontece também no judô, até em outros filmes dele. Ele parecem obras de arte, pinturas, né, do século XIX. E isso acontece em diversas cenas, assim, é muito... Nesse ponto ele é muito bonito. E outra característica que... Inclusive você comentou, né, dessa coisa da mulher, né? Esses primeiros filmes do Zhang Yimou, no geral, vão tratar desse aspecto da... vão colocar como protagonista a mulher, né? Até porque... Acho que, se não me engano, ele teve um relacionamento com a Gong Li, né? E também, né? Putz, esse é o primeiro filme do Zhang Yimou e o primeiro da Gong Li. Tipo assim, o cinema chinês praticamente foi revolucionado em um filme, né? Porque são duas figuras extremamente emblemáticas ao Gong Li. Tem gente que fala que ela é a Greta Garbo chinesa, né? Eu acho que, puta, ela é muito mais que a Greta Garbo. Ela é incrível. Desde o início, nesse filme ela já tá incrível e ela melhora depois ainda. E ele tem essa característica nos primeiros filmes que trata dessa questão da mulher. A sociedade chinesa, como todas são, mas em especial a sociedade chinesa, ela é bastante desigual, né, a questão de gênero. As mulheres, no caso, nesse período aí que é retratado, né, que é um filme histórico, elas realmente eram vendidas para casar, né, a pessoa comprava e os homens tinham mais de uma mulher, quem tinha condição de manter, né. Eu sinto, assim, que nesse primeiro momento do diretor, nesse filme, ainda nos próximos que vão vir, ele é bastante romântico no sentido gótico mesmo, assim, no sentido de romantismo, né, do século XVIII, que é, você tem relações que são, digamos, que tem um aspecto funcional, tipo, ah, você adquire uma mulher porque você tem dinheiro, são convenções, né, sociais, e os personagens quebram essas convenções, né, por um amor verdadeiro, que é aquele valor, né, de amor, né, aquela coisa de um amor real, né, tipo, não esse amor que né, tipo, essa coisa, esse relacionamento que é convencional, foi imposto, né? E você vai ver isso em diversas obras. Nessa obra também você vai encontrar essa questão, que é a da mulher que ela, como você falou, vendida pro leproso e tal. E aí, com umas intempéries lá, que tem os assaltantes no, que aparecem no caminho lá, que vai violentar ela e tal. Sim. Mas tem o cara doidão lá, que... que é um personagem ótimo. Puta que pariu, esse cara é um mala, cara. Putz, que aliás, é outra característica aí do diretor, né? Tipo, que é não ter muito... bonzinho e malzinho, né? Porque esse cara é um saco, mas depois ele dá uma endireitada, faz umas coisas certas e tal. Ele não chega a ser o vilão da história, mas também, puta que pariu. Ele faz uma coisa imperdoável, né? Porque nesse filme tem uma coisa muito bonita, que é a coisa de você fazer, né? Eu sempre achei bonito esse negócio da feitura dele. Então esse filme vai mostrar todo o aparato, como é que funciona e quão trabalhoso é, para você destilar, né? Essas plantas, né? Para fazer essa... É uma cachaça, né? Isso, na verdade, tem uma cor, assim, vermelha, né? Parece um vinho, mas é uma cachaça. É como se fosse uma cachaça de arroz, algo do gênero, de coco, né? Várias bebidas alcoólicas. Essa é destilada, então dá um trabalho absurdo, né? E ela, quando morre esse marido dela, quando ele acaba morrendo, ela quer aprender mais sobre a destilaria, vai ter os homens cantando, tem cantorias maravilhosas, e você vê aqueles homens suados, seminus, vermelhos, né, porque o sol é aquele sol ardente, e depois de todo esse processo que tem, né, deles terem todo esse trabalho e preparar a bebida, ela tá ali sorrindo, rindo muito, essa figura aí que se deitou com ela, né, que é da qual ela se apaixonou, né, mas se deitou com ela e veio reivindicar seus direitos, o homem vai e urina no trabalho dos outros, né, e para piorar a situação, ou melhorar, eu fiquei muito, né, na dúvida com tudo isso, depois a bebida fica melhor com a urina, fica uma bebida melhor, essa bebida tem uma coisa diferente, o diferencial, era a urina do homem que veio, né, fazer, reivindicar o direito dele, né? E eu gosto muito também, adorei que você está falando, essa questão dele ter mulheres, porque as mulheres que ele retrata nas histórias são mulheres fortes. Isso é interessantíssimo, né? Isso coloca o Zhang Yimou como um cara ali, um Hayao Miyazaki, né? Um cara que bota protagonistas femininas fodonas, né? Que elas não se deixam, né? Até ela na situação dela, na condição dela. Com uma mulher que foi vendida em casamento, trocada, acho que por uma mula, né, isso que o pai dela fala, né, ele me deu uma ótima mula, né, por você, ela se vê livre das amarras desse casamento, e ela quer ter a liberdade dela, ela conversa com os trabalhadores para manter a destilaria, chega esse cara, né, é voluntarioso, né, uma figura que nem você falou, ele é um personagem até divertido, mas ele é um personagem que dá raiva dele escroto. Também, né. Vocês sabem um outro filme famoso onde esse ator participou? O Wang Yang, Rogue One, né, uma história de Star Wars, né, ele é o cara que a gente não sabe exatamente, ele é o amigo do Jedi, né, do Jedi da história que não é Jedi, ele é o cara da arma gigante, né, que ele parece um Mandaloriano. Tu tá de sacanagem, with me. Agora desenhou-se coraçõezinhos assim nos meus olhos, assim, porque tá, eu sou fã, cara, fanática de Rogue One. eu já tô perdoando, olha só como eu sou terrível. Mas assim, mas é muito interessante, gente, porque eu gosto dessa personagem, dessa mulher, e ao mesmo tempo que a Gong Li, ela tem essa trajetória, principalmente no começo de carreira, de filmes onde ela tá num casamento arranjado e tal, ela quer quebrar as convenções, ela quer quebrar as tradições, ela quer ter agência, né, dentro da história dela mesma. Isso é bem interessante. Tem um lance de protagonismo feminino, né? E é interessante a gente assistir esse filme agora, em que o cinema está numa época em que ele descobriu a força do protagonismo feminino, e o Zhang Yimou e a Gong Li já tinham projetos nos anos 80, final dos anos 80, em que você tinha essa forte presença da figura feminina, como heroína, como motor da história, como pessoa que ela tem que... Tem uma característica dos filmes do Zhang Yimou, que é até muito criticado pelo governo chinês, em que ele apresenta a China como uma civilização antiquada, com tradições presa, principalmente a China anterior à Revolução, né, do maoísta, uma civilização atrasada, presa a tradições arcaicas, a uma estratificação social muito forte, a um patriarcado machista muito impositivo, e boa parte da obra dele é sobre as mulheres que enfrentaram todo esse zeitgeist e conseguiram se impor usando todas as armas possíveis e imagináveis. E é muito o que esse filme mostra também. O personagem da Gong Li é essa mulher lutando contra todas as circunstâncias que estão contra ela. Inclusive, o primeiro marido leproso que a compra, depois esse cara que trabalha na destilaria, que vira o amante dela, que também, de certa maneira, quer sobrepor a ela. Ela vai ter que também fazer com que ele fique no lugar dele, vai ter que chegar no meio termo também, e ser aceita pelo pessoal que trabalha na destilaria. E você percebe como essa personagem, ela é muito inteligente, ela percebe que ali tem uma fraternidade de pessoas que estão ali tentando produzir a melhor cachaça, né, possível para sobreviver. Ela logo entende a dinâmica dali, ela se introduz naquele grupo, ela demonstra generosidade, empatia com aquelas pessoas, e é isso que faz ela ser aceita por eles e virar uma líder ali dentro também. É muito bonito como esse processo todo é mostrado, e é muito emocionante também, até porque depois o filme vai ter uma segunda parte em que essa dinâmica é desfeita de maneira muito violenta também, e é muito chocante isso. E só reforçando também o que o Dessorel falou, a gente já percebe também um trabalho estético de mise-en-scène aí, trabalho de direção de atores maravilhoso, né? Engraçado que é um cara que o forte dele é o visual, mas ele não descuida do roteiro e da direção de atores, ele entende a importância disso. Tem uma coisa também meio assim, ele tem uma certa influência para mim também do neorrealismo italiano, de querer mostrar a vida das pessoas simples ali do campo, como é a sobrevivência em tempos difíceis, né? Em tempos de privação. É um negócio muito interessante isso também. Em tempos de guerra, você tem muito no neorrealismo italiano, durante o período de guerra, de invasão, como as pessoas fazem para sobreviver, né? Em situações adversas, para conseguir dinheiro e também para enfrentar o poder que está ali, né? O poder militar que está ali oprimindo a vida delas. E o Zhang Yimou também tem um pouco disso. E vai aparecer mais isso para frente nos outros filmes dele também. E é um negócio impressionante. E tem o ocre e o vermelho imperando no filme todo também, né? Uma escolha estética muito ousada e madura para um cara que está no primeiro filme. Agora, como nem tudo são flores, né? Esse é o primeiro filme dele, então ainda talvez por inexperiência, eu sinto que nesse filme o resultado final da montagem deixou algumas passagens confusas, assim. Ele não tem achei que ele não teve um pleno domínio da história que tá contando em alguns trechos, assim, ela acaba ficando um pouco confusa. O próprio começo do Homem Leproso e tal, que, se eu não me engano, ele nem aparece, né, no filme, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho um pouco confuso esse começo, você entender quem é essa pessoa que tá comprando, que ela tá morrendo, que, sabe, tipo, eu acho um pouco confuso. Ele não aparece mesmo, só aparecem os trabalhadores, né? Sim. E depois, quando começa a ter uma racha, que tem o tio, que eles chamam, acho que é o tio Lohan, né? Que depois vai embora, que acho que ele não concorda que a... ele não deixa claro isso, mas isso, nesse caso, eu penso que é uma escolha artística, né? Que ele não concorda que o casal se junte ali, né? Aquele cara louco que mija nas bebidas e depois com ela. Que urinou no trabalho deles, né? E tal, sim, né? E aí ele vai embora, assim, mas... Mesmo com a escolha artística, de repente, de não dizer exatamente por que ele vai embora, depois ele aparece de novo. Eu achei que também ficou um pouco confuso essa passagem da história, né? Mas... Sim. É, o primeiro filme do cara, não tem o que falar, né? Tipo, é um filme incrível, assim, né? E aquilo, né? Que nem ele falou, o filme que o Noriega comentou aí, né? Que ele tem essa questão visual muito forte, mas não descuida das outras coisas. Na verdade, o Zhang Yimou, ele é aquele tipo de artista realmente... Que são poucos, assim. Aquele tipo de artista quase inumano, sabe? Aqueles caras que... Obcecado, né? Tipo assim, ele é completo. Ele é um artista completo. São famosas essas histórias dele aguardando uma certa coloração das folhagens, né? Sim. Das árvores, né? E tal, pra poder compor uma cena perfeita, né? Então ele é realmente um cara obcecado. Completo, assim, um fotógrafo, vai, né? Vai desde ter uma fotografia incrível, roteiros incríveis, atuações incríveis, a própria razão de ser do filme, né? Que é aquele tema, aquela coisa que você fala, por que esse filme, né? Por que você vai ver esse filme? Qual é a relevância desse filme? Até a própria razão de ser do filme, no geral, é muito profunda, né? Vale muito a pena. Ele é um artista completo mesmo. Uhum. E nesse filme você já vê que ele não é qualquer pessoa, assim, é o primeiro filme de um diretor, e de cara quem viu isso aí na época já sabia que ia vir mais coisa daí. Sim. Vamos lá então ao segundo filme do diretor, filme que ele fez em parceria, né, com outro diretor, que é o Yang Feng Liang, né, que é o Codename Cougar, ou Dao Hao Mizobal. A gente até decorou esse nome. O filme foi feito em 1989 e ele conta a história ali de um avião que foi sequestrado e é levado ali para a China continental pela fictícia frente do Exército Revolucionário de Taiwan, onde vai haver uma negociação ali, onde eles estão querendo libertar, né, uma pessoa que se encontra presa. Esse filme eu já vou ter que entregar assim, não sei a opinião de vocês, né, claro, mas eu achei um filme muito chato, muito problemático, com um problema seríssimo de decupagem, né? O que que você achou dos aspectos técnicos do filme, Marcos? Então, eu achei que o filme é assim, você tem essa coisa desse do thriller, né, de suspense envolvendo aí. O filme tem um orçamento abaixo do que seria necessário para essa história funcionar. Você tem momentos em que você percebe que, por exemplo, o avião, na verdade, ele não tá no... Teoricamente, ele é sequestrado durante o voo, mas por falta de recurso, tem horas que você percebe que no momento do sequestro, o avião está no chão. Você tá visível, você não tem um efeito sonoro convincente do motor do avião, você não tem um efeito qualquer especial ali que... simule as nuvens do lado de fora. Você tem a coisa do sol que bate num ângulo só, dentro da cabine e dentro da parte do onde tá os passageiros, que fica óbvio que o avião tá parado, né, no chão. A partir daí, então, aí essas pequenas dificuldades técnicas vão dificultando para você começar a comprar a história, né? Acreditar naquilo. Aí você tem uma questão também, que eu não sei se é muito cedo para falar, mas o filme, ele termina, você tem um número musical onde depois se faz uma espécie de resumo do filme. Sendo que o filme acabou naquele momento, né? O filme passa novamente várias cenas, com um clipe, né? Um clipe musical, né? Que toca isso. No filme. Nossa, mas o filme é muito problemático, né? O filme tem um lance que primeiro tem uma narração em off o tempo todo, onde está se descrevendo toda a questão política, né? Porque o filme falado, inclusive, que o filme é uma espécie de filme que fala sobre essa questão entre Taiwan e a República Popular da China, né? Sim, é um filme que você vê que tem uma trama política que era explicada através de fotos o tempo todo, de maneira muito rápida, muita informação, né? Eu acho as atuações, apesar que a Gong Li, ela ganhou um prêmio, né? Tanto que na capa e tudo, inclusive tá a foto da Gong Li, né, que ela faz uma enfermeira. Ela tá ligada ali também aos chamados terroristas, né, e tal. Tem um relacionamento com esse cara que eles querem soltar, né, que eles estão fazendo ali a negociação, né, que vai ser um grande desastre. Então, pra mim, o filme é muito cansativo. Eu já tenho uma certa tendência a... Claro, não dá pra generalizar, né? Mas eu não gosto muito desses filmes de sequestro, assim, de avião, que eu acho muito chato. Normalmente o filme tem que ser muito dinâmico, assim, pra ficar interessante. Esse filme, ele é muito sacal. O próprio Zhang Mu, ele acha que não representa, assim, pra ele. Ele não considera, assim, uma coisa no currículo dele, vai, pra poder mostrar pras pessoas, né? A recepção do filme foi fraca, né? Diz que foi até exibido, inclusive, no Japão, né? Não é um filme horrível. Acho que ele tem até uma fotografia que, apesar que é sofrível a maior parte do tempo, pro final que você comentou, né? Que depois se reprisa tudo com esse clipe, tem uma espécie até de homenagem ao Apocalipse Now, né? Com aquele pôr do sol, tem muitos helicópteros no filme, né? Aviões do exército, caças, né? Parece um filme de propaganda também, né? Algumas pessoas acusam o filme de um filme de propaganda, né? Você falou até um lance, até, né, Marcos? Você comentou que o filme foi financiado por um amigo dele, né? Como é que é essa história? O filme não foi concebido para ser um filme de propaganda pró-China. Parece que o amigo do Zhang Mu tinha uma grana queria investir num filme, então eles pensaram num filme de sequestro de avião, um thriller, porque é comercialmente viável. E não é à toa que ele faz referências ao governo de Taiwan, ao governo japonês, porque a intenção seria distribuir esse filme nesses países e fazer uma bufunfa, um dinheirinho. Ocorre que as autoridades chinesas, e como você mesma falou, a trama tem como pano de fundo a tensão das relações entre China e Taiwan. E a ideia do seria esse sequestro, né? E você não tinha relações entre China e Taiwan, eles estavam negociando, mas teoricamente no filme, os dois países eles fazem um acordo por debaixo dos panos, sem revelar para a imprensa internacional que está sendo feito um acordo para tentar dar fim a esse sequestro e libertar os reféns. Uhum. O governo da China não gostou do teor político, do pano de fundo da história, e impôs uma série de censuras a um monte de coisas. Provavelmente, isso é uma coisa que eu estou imaginando, eu não li nada que prove isso. A quantidade massiva de propaganda e puxação de saco que tem nesse filme do governo chinês, né? Desde a narraçãozinha, que toda vez que eles vão falar da China é com elogio, né? Das forças chinesas, da inteligência chinesa, né? Da cooperação. Não, e tem uma propaganda ridícula de cigarro, que é hilário, né? No meio do filme, assim, né? Que é uma marca de cigarro, né? Diz que esse cara, esse ator, o Yu Ji, diz que esse cara é super famoso, parece que era um ator de comédia, né? E tal, que talvez ele estivesse trabalhando numa coisa que não era o elemento dele. De repente, é uma das possíveis, né, falhas desse filme, que pra mim ele é cheio de problemas mesmo, assim. Então é meio estranho isso daí, ele é meio fora da caixinha, assim, no mau sentido, na minha opinião. Achei muito cansativo e muito sacal. Se a gente for tentar elogiar alguma coisa nesse filme, ele tem boas atuações, são alguns dos atores, a Gong Li virou talvez uma das maiores estrelas, né, do cinema da China, uma atriz maravilhosa. Sim. E ela tá bem, atuando bem. É que é engraçado você ter a entrega que ela tem nessa atuação num filme como esse. É até curioso de ver o esforço dela, que acaba, acrescentando muita coisa, porque não salva o filme. Mas os atores estão todos ali muito concentrados e tentando fazer o seu melhor. Isso a gente percebe, né? E até é interessante de ver. Eu achei muito ruim as atuações também. Achei a Gong Li, que é uma grande atriz. Eu achei que ela foi subaproveitada também no filme, né? Vamos perguntar pro De Sorel a opinião dele, o que ele acha, que ele não falou nada até agora, a gente tá falando adoidado aqui, né? Pois é, o que você achou do filme? Primeiro assim, com a dificuldade que é de encontrar o filme, já sabendo de antemão que o filme é renegado pelo próprio diretor e aparentemente não tem nenhum lançamento internacional, um filme que ficou na China mesmo, dificilmente você encontra alguém falando sobre ele, dificilmente você encontra alguém compartilhando ele. Então você imagina que você vai ver uma puta de uma bomba, né? Eu até me surpreendi nesse sentido, eu não achei que o filme fosse tão ruim. Na verdade, eu nem achei ele um filme ruim, eu achei ele um filme frio. Lembra um pouco aqueles filmes do Steven Soderbergh, tipo Contágio, por exemplo, né? Que é um filme que tem uma cara documental. Agora, ele tem alguns recursos que eu acho interessantes, pensando nele como um filme de ação dos anos 80 e tal. Eu acho que ele até tem alguns recursos interessantes. Que eu gostei bastante, por exemplo, das cenas pausadas, né? Aqueles frames congelados com um voice over, né? Uma voz narrando e tal, e deu uma cara documental. Até fiquei meio assim, sem saber se de repente as fotos que apareciam lá eram reais mesmo, tipo, que a história fosse baseada em um sequestro de avião real ou não. Fiquei nessa dúvida, acho que se eu fiquei na dúvida até dá pra se dizer que foi competente a utilização desse recurso. Então, tem ali algum charme. Eu acho interessante também o contexto do filme, que é um empresário de Taiwan que tá fazendo uma viagem de avião. Ele é sequestrado por um grupo revolucionário, que você entende que seria um grupo comunista, né? E lembrando que Taiwan é a parte da China que continuou capitalista, né? depois da guerra. E aí esse avião pousa na China, né, na República Popular da China, comunista. E aí é interessante que essa negociação, a princípio, né, de como eles vão atuar, né, no intermédio da situação, ela é feita em Hong Kong. Lembrando que Hong Kong, até aquele momento ali, era uma colônia inglesa, né? Então eles vão para um território inglês e para mediar um conflito que envolve a China capitalista e a China comunista. Eu até achei, e assim, o filme tem um tom assim de reconciliação, né, digamos assim. Eu até achei que o filme fosse uma encomenda do governo. Mas na verdade, depois pesquisando, né, na verdade esse filme ele sofreu bastante com a censura do governo comunista. Então é difícil também saber qual que é a trama original, né, a trama sem sofrer com a censura do regime comunista, né, para avaliar melhor. E assim, desde o início o Zhang Yimou não queria fazer esse filme, né? Foi uma coisa que ele fez ali meio de amizade, embora eu acho que o filme, ele de certa maneira, ele indica o que vai acontecer para frente na carreira do diretor. Embora ele tenha uma cara mais de filme de Hong Kong, assim, mas não deixa de ser o primeiro filme de ação do Zhang Yimou, né? E depois, mais pra frente, a gente fala dos outros filmes, né, que vem ali dos anos 90 pros anos 2000, e a gente sabe que ele entrou nessa coisa, né, de fazer cinema de ação, que é mais ou menos o lugar onde ele tá hoje. Que aí a gente vai lembrar também a diferença de Hong Kong, né, que tinha o Jack Chan, tinha a segunda onda do cinema de Hong Kong, né, com o John Woo e essa galera que exportavam esse cinema de ação. Mas a China não, né? A China comunista, ela ainda estava vivendo aquele período da quinta geração de cinema arte, né? E que é a característica do cinema do Zhang Yimou até esse momento aí. Mas é interessante perceber que isso não foi uma coisa que aconteceu com o diretor especificamente. Estava acontecendo com todos os outros diretores. A China estava evoluindo, o sistema capitalista, né, dentro do regime comunista deles se desenvolvendo e se comunicando com o mundo, né? Então, e até o próprio Hong Kong fazendo sucesso, é difícil imaginar que a China não iria de alguma forma ser impactada por isso. E aí nos anos 80 é interessante, por exemplo, saber que em 1980 foi feito o primeiro filme de ação da China comunista desde os anos 40. Então assim, passou os anos 50, 60, 70 e até esse momento não tinha um filme de ação, um filme de artes marciais, que é uma coisa que a gente fala China, a gente já pensa em artes marciais, mas não tinha. O primeiro filme de ação, né, de artes marciais chinês desde 1949 é o Mr. Buddha, que é um filme justamente de 1980. E assim, naquela altura também era muito mal falado assim, pela crítica interna, né, pelo público interno e tal, crítica interna. Mas que ao longo dos anos 80, e a gente está falando de Codename Cougar, que é um filme de 89, ao longo dos anos 80 foi crescendo cada vez mais e transformou, né, o cinema chinês. Olha, meu amigo, te escutando aqui, o filme até deu uma melhorada pra mim agora, viu? Em 1990, Zhang Yimou dirigiu Judô, que é a história de uma moça que ela é vendida, né, em casamento, também estrelado pela Gong Li, como a gente já falou, né? Onde ela vai viver ali um romance com o sobrinho do homem que é o marido dela, que é o dono da tinturaria. Com esse sobrinho ela vai ter um filho, né? Essa história vai se desenvolver numa tragédia. Algumas pessoas falam no IMDb, minha gente, só pra colocar pra vocês. A tragédia chega a se descolar da narrativa. Tem gente que nem consegue aceitar, entendeu? A mudança de tom do filme, que ela é muito grande, né? Depois essa questão do menino, esse homem aí, que é um homem cruel mesmo, ele já chegou a torturar as esposas dele até a morte, né, antes dela, né, ser comprada, as duas outras esposas foram mortas, né, a gente descobre que ele é um cara que gosta de bater nas mulheres, é um cara que tem uma certa perversão. Essa história, por sinal, Judô, é um filme que tem muito erotismo, né, até interessante, né, com essa questão de ser esse governo tão rígido, né, um filme, por sinal, que ele também foi, claro, teve proibição, né, o filme foi banido por anos ali na China, né, a partir de 92 parece que essa proibição já foi suspensa, ou seja, pode passar na China, você pode assistir, mas ele se concentra nessa questão da tragédia, né, e tal, né, quase folhetinesca, né, dessa história aí dessa mulher que vai se apaixonar pelo sobrinho do homem, né, que a comprou. Também baseado num romance, diz que no romance original, o Chan Kim, que é esse sobrinho que vai ter esse envolvimento com ela, ele na verdade é um sobrinho biológico de Jin Shan. E a história, na verdade, ela é questão meio de incesto por afinidade. Só que aí na versão cinematográfica decidiram usar um outro ângulo, né? O triângulo amoroso e tal, e não o incesto por afinidade, né? E aí, gente, o que vocês acharam do Judô? Que esse daí, na verdade, assisti fazem muitos anos atrás. Teve uma remasterização, né? Porque a qualidade estava bem ruim, né, para assistir esse filme. Hoje em dia até se consegue uma qualidade decente, né? Mas é um filme, eu acho, sensacional. Apesar das críticas que o pessoal comenta aí, o filme ele vira uma história quase de terror, né? Pra colocar assim uma tragédia assim horrorosa, tenebrosa no final do filme. Eu achei um filme muito interessante. Bom, eu não conhecia essas críticas que o pessoal faz da história. O fato é que o Chang Yimou, em termos de roteiro, ele não segue um padrão mais industrial, pelo menos não nesse momento ainda. Ele não segue um padrão industrial de roteiro, né? Então não tem aquela coisa de um primeiro ato certinho, que vai até tal minuto, aí depois vem um segundo ato e não sei o quê. Os filmes, eles meio que vão se transformando, né? A gente até não deu spoiler, né, do Sorgo Vermelho, mas o Sorgo Vermelho também tem um momento ali, um plot twist caminhando ali pro final, que é que o tom muda completamente, né? Fica uma coisa brutal, assim. E aqui a gente tem, até quando eu comecei a ver esse filme, eu até pensei assim, comparado com o filme anterior, que esse filme fosse um pouco mais maniqueísta, né? A gente pode até dizer que sim, mas como é Chang Yimou, nada é fácil. Ele não entrega histórias fáceis, ele não entrega personagens bidimensionais. Os personagens dele são sempre personagens com muitas facetas, muito profundos. Então ele rompe assim com essa coisa de, que aliás é até uma característica da quinta geração do cinema chinês, que é não ter esse maniqueísmo que você ia encontrar, por exemplo, na terceira geração, porque eram os filmes de propaganda, né? Então o personagem, que é o homem que compra, né, a Judô, ele é extremamente cruel. Ele inclusive me lembra assim, os personagens do Suihyumaru, o quadrinista japonês, adoro, né, que tem aquela coisa do eroguro, né, erotic grotesque. Uhum. Você vê que ele é um cara que ele tem uma coisa assim de parafilia, né? Ele amarra ela, ele tortura, sim, ela, então pra ele não é só. E aí, inclusive, depois é falado que ele é impotente, né? Então, na verdade, ele faz todos esses maltratos porque, na verdade, ele não poderia fazer. Ele não tem um prazer sexual. Não, e diz que ele, inclusive, é infértil, né? O homem, ele é infértil. Ele bate, machuca, uhum, as mulheres. Ele não consegue engravidá-las de maneira nenhuma. Eu acho que parece que ele é impotente, é infértil, sim, né? Esse personagem. Ele castiga ela por não dar um filho pra ele, né? E, inclusive, e depois ela vai ter um filho do sobrinho dele, né? E aí depois ela vai ter um filho do sobrinho dele, e na cabeça maluca do velho, ele acha que é uma coisa meio divina, né? O cara deu um chazinho pra ele beber lá, não sei o que que foi, e ele acha que, putz, agora foi, né? Não sei essa como, parte, né, é maravilhosa, né? Olha, eu te dei aí uma mistura aí que, olha só, tá grávida, né? Pois é, putz, milagroso, né? Mas aí é interessante que aí depois, num determinado momento, que acho que é esse momento que o pessoal se incomoda, né? o tom do filme muda, assim, né? Porque se no começo você tinha aquela coisa que era um pouco mais definida, como esse cara é um agressor, esse cara é um psicopata, e tem esse casal romântico, mais uma vez, aquela coisa do romantismo, né, gótico, né, da mulher, que tipo, do amor verdadeiro, né, daquele, o amor proibido, sim, né, de um casal que quer ficar junto e não sei o quê. Se no primeiro momento você tem isso, depois você tem aquela segunda parte da história, onde o próprio filho desse casal que se formou, né, depois que o homem fica paraplégico, né, eles assumem ali o comércio, e o próprio filho desse homem reprova esse casal, né? Sim. Ele vê os dois se abraçando, né, se beijando. Exato. Né? Detalhe que foi o próprio filho que mata o velho, né? Ele é uma criança, sim, brincando, o velho ele fica tentando matar, né, a criança. O velho é muito cruel. O velho ele se torna paraplégico, mas ele é uma pessoa vingativa e cruel mesmo assim. E eles falam, né, sim, em tom de, né, fala, agora você vai ver, a gente vai cuidar de você, você vai ser alimentado, vai ser cuidado, porque a gente quer que você veja a gente ser feliz, né? Porque ele sempre trouxe a tragédia, a desgraça para a vida das mulheres dele, matava as mulheres. E agora você vai ver eu ser feliz, né? A vingança deles é cuidar dele, isso é até bizarro, né? E o velho fica tentando matar. Uma hora a criança, quando ela começa a falar, fala papai pro velho, papai. E ele fala, nossa, meu filho, maravilhoso. E é muito, né, não sei você o que você acha desse Sorel, né? É muito assim, você, não, você fica em dúvida se ele tá feliz, porque o menino reconhece ele como pai, ou se ele vê uma questão de, ah, posso me vingar. Peraí, agora eu posso me vingar. Então, eu acho, pra mim, que não, que ele realmente tá feliz. Ele perseguiu isso, ele tava perseguindo isso desde o começo, ele queria um filho homem, né, que tem aquela coisa na China, né, do filho homem, filha mulher, mais uma vez a questão, né, do patriarcado na China é muito forte, né. E aí ele tem ali um filho homem e o filho reconhece ele, né, naquela hora que ele se sente um lixo, que ele fica ali numa cestinha que eles colocam. Eu acho o casal do filme que eles ultrapassam o que seria tipo, o heroísmo, né? O heroísmo romântico do filme. Eu acho que eles ultrapassam um pouco no nível de crueldade, da forma como eles tratam uma pessoa paraplégica. É, claro, sim. E aí o cara naquele infortúnio que ele se encontra, né? E de repente o filho reconhece ele, né? É, tipo, aquela criança reconhece ele como pai, né? E eu acho que é genuíno o que ele sente ali, mas também tem esse tom de uma revanche, né? Tipo, ó, esse, tá vendo? Ele é meu filho. Vocês que se dão, agora vocês vão ter que viver com isso, sim, né? Então, eu gosto muito desse filme também. E eu concordo com o que o De Sorel falou. Ele tem essa coisa do amor impossível, porém verdadeiro, e que tenta vencer as convenções sociais que você tem na literatura gótica. Enfim, você lembra um pouco de Morro dos Ventos Vivantes em algum momento, enfim. Ele é outro filme esteticamente muito interessante e ele tem um andamento muito, muito curioso, porque os blocos são meio que marcados pelo trabalho da tecelagem, né, e por aquela coisa dos tecidos vermelhos caindo. Sempre que a história vai passar de um pequeno bloco para o outro, você tem essa transição. A luz desse filme é muito interessante também. Você tem os ambientes fechados ali com aquela luz meio alaranjada. Nos momentos em que você está tendo o afeto desse casal, os momentos de intimidade deles que tem que ser escondido, né? Contra as cenas mais abertas que você tem aquela luz saturada. Como se eles tivessem que se esconder dessa luz aí, que é o olhar da sociedade, de todo mundo que vai acusá-los, né? Eles têm que ir para um local mais escondidinho, mais de penumbra, para eles poderem ficar juntos. Então tudo isso é muito bem pensado, muito bem colocado. A gente acaba torcendo por eles, mas realmente eles também têm muito ódio, muita revanchismo dentro deles por conta da atitude, né, que o tio teve, né, de ser um cara com tendências sádicas, torturar as mulheres porque ele quer um filho, mas na verdade ele é impotente, né? Então ele descarrega nas esposas esse ódio e tem esse amor que não pode se realizar porque o cara lá, o sobrinho dele é empregado, né? Ele não tem condições de ter uma esposa, né? De comprar uma esposa como o tio faz. a gente acaba torcendo muito por esse casal, apesar de tudo, mas a história vai puxar o tapete da gente. E é interessante que seja isso, porque na verdade isso tudo meio que é plantado por essa situação toda, né? E esse personagem do menino, pra mim ele é o personagem mais trágico até de todos ali, né? Porque ele é um personagem que ele não tem nenhuma chance de fugir dessa... Ele é moldado na psicopatia e no desejo de vingança cego dele. Ele é moldado por toda essa situação, né? É uma coisa meio que parece que inevitável. Eles não podem abrir a verdade pra ele. Vão sofrer o peso do julgamento social, né? Se eles assumirem a relação deles. E esse menino é pego nesse meio tempo aí do ódio que existe entre esses três, né? E acaba terminando da maneira que termina, né? Essa história tem um fim trágico. Eu não concordo com as críticas de que esse final ele é deslocado. Para mim, ele é construído ao longo da história. Ele é muito triste e muito bonito ao mesmo tempo, né? Muito catártico esse final, né? Essa crítica foi novidade para mim, assim, porque esse roteiro eu acho primoroso, assim. Ele chega a ser shakespeariano, né? Você falou do personagem trágico do filho, né? Esse personagem, ele é muito shakespeariano mesmo, assim. Tem até, inclusive, a cena que a judô sugere que eles se matem, né, com veneno. Isso é totalmente Romeu e Julieta, né? Daquele casal porque mesmo depois a sociedade mesmo não aceita, né? O relacionamento deles, né? E ele é um roteiro extremamente shakespeariano, assim. Eu acho invejável, assim, a qualidade realmente alta do roteiro do filme. Eu também gosto. Bao Tianli e a Gong Li estão matando a pau, né? Os três estão, assim, são atuações de altíssimo nível, papéis muito difíceis, porque eles têm um lado muito, muito ambíguo, né? Os personagens deles, o personagem da Gong Li tem essa coisa de que ela é 50% amor verdadeiro e 50% também manipulação para sair da situação que ela vive. O Bao Tianli, ele é 50% amor, 50% culpa, 50% autocomiseração e um cara que também ele não consegue superar as circunstâncias. Às vezes ele consegue, em alguns momentos, ter atitude para superar as circunstâncias, mas às vezes ele também se rende, né, de uma maneira que é curiosa. E tudo isso, eles vivem esses personagens ambíguos de uma maneira muito bem feita, que você compra, né, essas caracterizações que eles fazem. É muito bacana. Agora tem uma coisa interessante, porque eu acho ruim essa tradução do filme, que é Amor e Sedução, né, no Brasil. O nome original é Judô, que é o nome da personagem da Gong Li, né? É interessante, esse filme, ele... Primeiro que aquela crítica que eu fiz, né, no Sorgo Vermelho, aqui já não existe, né? Aqui o... Que no Sorgo Vermelho tem um certo probleminha, assim, na lógica do filme, né? Ele é um pouco confuso. Aqui você já esquece, aqui é Zhang Yimou 100%, é perfeição pura no cinema, né? O cara, a destreza narrativa dessa história é absurda. Tem cenas, inclusive a questão da mise-en-scène, assim, tem cenas incríveis, como, por exemplo, a primeira vez que o casal proibido, né, da Gong Li e o sobrinho lá, né, a primeira vez que eles fazem sexo, né, não sei se vocês lembram, mas eles, quando eles vão fazer sexo, cai, e nesse momento, a gente tem um primeiro momento do filme, que ele tem uma coloração bastante amarelada, inclusive a roupa que a Gong Li, no começo, ela usa muito roupas amarelas, assim, e ela meio que se confunde ali com o cenário, porque ele é bastante, ele eleva, né, aquilo que já existia no Sorgo Vermelho, que é de ser um filme monocromático. Aqui o Zhang Yimou, ele leva isso a outro nível, assim. Ele é extremamente monocromático, esse filme, e ele tem uma primeira parte, né, que é a parte do infortúnio, né, da personagem da Gong Li, que ela tem esse tom extremamente amarelado, né? E aí nessa cena que eles vão fazer sexo pela primeira vez, que ainda está inserido nesse monocromático amarelado, tem ela, acho que a personagem dela puxa ali um tecido sem querer, ou derruba alguma coisa que tá sustentando um tecido sem querer, e aí despenca aquele tecido vermelho na água, né? Naquela água que eles usam pra atingir, né? E aí eles estão ali fazendo amor e do lado tem aquele tecido caindo e se formando aquele vermelho tomando a tela, né? Sim, vai fazer uma rima, né? Também poética no final, na outra cena, né? Exato. Ele tem, então, exatamente, o Zhang Yimou, ele tem na escrita, a escrita visual dele, né, uma relação de cor muito forte, né, de a cor dar um tom pro momento, né, e aí depois o filme, depois que eles conseguem subjugar ali, né, depois que eles viram o jogo, né, com o velho, o filme tem outra cor. O filme já não tem mais aquele amarelo forte, inclusive tem muito do vermelho. Você vai ver muito a cor, tipo, e aí que inclusive o Noriega falou, né, que tem aquela coisa dos tecidos também, né, que a passagem de partes do filme ser utilizada com os tecidos, e até o humor do filme, também ele utiliza os tecidos, né, que você vê que no começo eles têm muito ali, estão tingindo, é como se tivessem uma encomenda de tecido amarelo, né, então tem esse tom de amarelo, e aí quando eles revertem um jogo, você vê muito tecido vermelho. Sim. Então o tempo todo tem muita tinturaria vermelha, né. E o final do filme, sem dar spoiler, né, que acho que a gente não vai dar spoiler aqui, né, mas o final do filme, quando aí tem um outro reverso aí da história, né, tem um plot twist dramático aí, você, a situação ali, ela fica de novo amarela como no começo, não sei se vocês chegaram a reparar nisso. Sim. Mas o tom que o filme termina, o tom de cor mesmo, né, o tom de cor do filme é muito parecido com o tom de cor do começo. Interessante. Coisa que o filme chamou muita atenção também, do funeral, né, das tradições, né, porque se tem uma coisa legal de ver nos filmes do Zhang Yimou é essa questão cultural, né, que meio que abre, assim, pra gente como é que funciona essas culturas, né, as tradições. No caso do funeral, quando eles são chamados, ela e o sobrinho, né, que seria ali o amante, a intervir 49 vezes, né, na hora do enterro, tá seguindo aquele secto de pessoas ali, segurando caixão, pessoas de branco, né, porque branco é uma cor funerária, né, para eles, e aí eles têm que 49 vezes se arrastar, tentar segurar o caixão, e terminam totalmente, né, arrebentados, né. Tá muito interessante. Uma puta falsidade. Não, e ele chora. Você vê que acho muito interessante essa cena. É. Porque ela senta ali ao lado dele, depois que passa, né, o cortejo lá do funeral. E aí ela se senta cansada, machucada. E ele começa a chorar. E eu fiquei com a impressão que ele tava chorando, sabe? Porque tava realmente sentido com essa situação, né? E tal. Pra ele é muito complicado esse negócio. Ao mesmo tempo que ele quer muito ficar com ela, parece que ele tem apreço, de certa maneira, esse personagem, que era o tio, né? E tal, por mais violento que ele fosse e tal, por mais que ele não concordasse com o que o tio fizesse, né? Então é muito interessante. Eu gostei muito dessa parte da questão do funeral, que é uma coisa que depois, mais pra frente, Zhang Yimou também vai tratar num belíssimo filme também. Então é demais. Eu achei Judô maravilhoso, assim. Quero muito ver uma cópia bem remasterizada e perfeita dele. É isso que eu quero. Eu acho irrepreensível. Eu acho esse filme perfeito. Eu assim, também. Eu não concordo com as críticas que a mudança de tom estraga o filme, não. Eu acho que o filme, ele tem um tom de tragédia e tal. E isso é interessante, né? Numa história, né? Shakespeare, como você bem comparou, tinha isso, né? Nas histórias, essa questão da tragédia e tal, né? Então é bem legal, pô. O cineasta tratar disso daí com essa qualidade. Então, em 91, Zhang Yimou nos trará um belíssimo filme que foi um prazer imenso reassisti-lo, que é o Lanternas Vermelhas. Esse filme vai tratar a história ali na China de 1920, que é a Song Lian, interpretada pela Gong Li, é uma universitária de 19 anos de idade, que com a morte do pai dela e o empobrecimento da família, começa a ser pressionada pela madrasta a se casar, tornando-se então a quarta esposa de um abastado e poderoso homem, a quem ela mal conhece, na verdade. Ela chega nesse novo lar e vai se ver sozinha ali num palácio tradicional que segue à risca as tradições seculares chinesas. E uma das principais tradições da casa é a das Lanternas Vermelhas. A esposa que o mestre escolher para passar a noite terá o pátio em frente à sua casa, iluminado por lanternas vermelhas, e terá o direito a mordomias e privilégios. A regularidade da visita do mestre define o status de cada esposa na família. Logo então, Song Lian percebe o ambiente de inveja e intriga entre as esposas e as suas dificuldades para sobreviver ao seu novo mundo. O filme é dividido em quatro partes, sugerindo as quatro estações do ano, e ele apresenta então quatro mulheres de quatro gerações diferentes, menos como esposas e mais como concubinas, destinadas a servir o marido num ciclo perpétuo de obediência e humilhação. Olha, gente, esse filme, para mim, já mostra um aparato assim do diretor, é uma coisa que ele vai trazer e ele vai ficar conhecido por isso. A questão desses enquadramentos perfeitos, sabe? Quase milimétricos, de cores, entendeu? E de filmes com cenas, não que os anteriores não tenham, que dá para você printar e colocar no descanso de tela. A perfeição. Por exemplo, a primeira cena onde ela para na frente de uns, eu acho que uns escritos ali numa parede gigantesca, aquela cena eu já quis printar, né? E o resto do filme são cenas belíssimas. Essa questão das lanternas, muita cor vermelha, né? Figurino do filme, ele é total e completamente impecável. Eu sei que muita gente fala, e eu concordo, dos figurinos do filme do Wong Kar-wai, né? Por exemplo, né? Que ele tem filmes com figurinos que são arrebatadores, né? Mas eu fiquei totalmente, sabe, embasbacada com a quantidade de figurinos maravilhosos, de composições incríveis que esse filme traz. E grandes atuações. Isso é muito legal. Atuações ali, sabe, impecáveis também. A palavra, acho que é impecável, porque há atuações que às vezes não dependem nem muito de falas, né? No rosto da atriz você tem um sentimento que está exposto ali, independente do que ela está falando. Ela está falando uma coisa e os olhos dela brilham outra. Muito maravilhoso o Lanternas Vermelhas. Lanternas Vermelhas, eu acho que... Eu imagino que tenha sido o filme que melhor projetou o Zhang Yimou nesse primeiro momento, né? Embora os outros filmes já fossem... já tivessem distribuição internacional, inclusive prêmios, né? Mas eu acho que o Lanterna Vermelhas foi mais emblemático, assim, para a carreira dele nesse primeiro momento. Aqui, como você mesmo falou, não que os filmes anteriores não tivessem, né, a qualidade estética que esse filme tem, de composição, de mise-en-scène, mas aqui, de fato, ele já é um diretor maior, né? Se ele já tinha dado um passo, assim, em termos de ter uma direção mais segura, né? Uma direção que pareceu mais planejada entre o Sorgo Vermelho e o Judô, aqui ele dá outro passo em termos de primazia técnica, né? Eu até penso que talvez isso tenha alguma relação com a estrutura mesmo que ele dispunha, né? Ele passou ali pela prova dos seus primeiros filmes, né? Dois filmes, né? Mas tem aquele terceiro, que é um filme praticamente de encomenda, aquele segundo, né? Filme praticamente de encomenda. Mas ele passou aí pela prova desses primeiros filmes, um cineasta estreante, mas que rodou o mundo, que ganhou prêmios e tal. E aí ele já chega nesse filme, ele já é o Zhang Yimou, né? Ele já é alguém, então imagino que ele já tinha aí, uma disposição financeira melhor, né? Então talvez a gente possa atribuir a isso o que ele não pôde fazer nos outros filmes, aqui ele consegue fazer. E é assim, ele é um diretor de composição muito... ele é muito perfeccionista, né? Ele é extremamente perfeccionista. Cada cena, como você disse, se antes eu falei, né, que os filmes pareciam pinturas, né? Mais pela sua textura e cores e tudo... Aqui ele tem, assim, enquadramentos que chega a ser meio clean, assim, né? Ele é bastante geométrico, né? Vamos dizer assim. Sim. Os enquadramentos não tem coisa jogada, sabe? Toda cena, ela é extremamente pensada, extremamente equilibrada. Aqui ele já, embora tenha uma prevalência da cor vermelha, em alguns momentos tem cenas bastante... lavadas de azul, assim, né? Mas aqui ele já reduz um pouco o que tinha nos filmes anteriores, que é de ser filmes monocromáticos, né? De ter cenas de sequências inteiras monocromáticas. Aqui ele já trabalha um pouco mais trazendo a relação de cores dentro de uma própria cena, assim, né? E trabalhando o equilíbrio disso dentro de das próprias cenas. Também é interessante comentar que esse filme também, a parceria, ele continua, né? Uma parceria que ele começou ali no judô, que é com o roteirista, né? Que é o Heng Liu. O Heng Liu escreveu o judô, escreveu esse Lanternas Vermelhas e depois ainda escreve o História de Qin Zhu, que é o próximo que a gente vai falar, né? Sim. E são roteiros, como eu já tinha falado antes no filme anterior, que até fiquei surpreso de alguém criticar, são roteiros perfeitos, né? Tipo, os roteiros desse cara são perfeitos, assim, não tem o que falar, né? Novamente a gente tem a questão da mulher, né? Da opressão da mulher. Sim. Na sociedade chinesa, tipo, mais uma mulher que foi comprada, mais um casamento arranjado. Mulheres brigando com mulheres pra ter o afeto e a atenção de um homem, né? E tal, né? E na verdade, esse afeto que não é nem por amor, né? Esse afeto é porque, tipo, a mulher que não for visitada mais por esse homem não vai ter regalias. Isso é uma questão de poder, então, na verdade. É uma história sobre poder, não é nem sobre uma questão afetiva, né, talvez, né? Sim, então não tem questão afetiva ali, né? Tipo, tem a, tipo, a personagem, por exemplo, da Gong Li, ela é vegetariana, né? Uhum. E aí, se o homem não dorme com ela, quando ela vai almoçar, tipo... Tem carne. A mulher que dormiu com ele pra provocar, pede um monte de carne e não tem nada pra ela comer, né? É verdade. Então, é uma questão funcional, não tem nada, não tem nenhuma... Elas não estão brigando pelo amor do homem, né? É uma história de mulheres brigando para ter mais poder numa casa, né? Eu gosto muito da personalidade dessas mulheres, como ela é desenhada. É aquele negócio de ter a primeira esposa, né? Que elas chamam de irmã, né? A grande irmã, né? A primeira esposa, quando ela vai se apresentar, a personagem da Gong Li, a esposa fica falando, né? É um pecado, né? E ela vê isso daí, é claro, né? Como um homem que tá se interessando só por outras mulheres, né, e tal, e não quer saber do próprio casamento. A segunda esposa é um personagem que eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas era um dos personagens mais curiosos, assim, que é uma coisa muito preocupante, né, aquela pessoa que sorri, né, pra ti o tempo todo, é muito afável, né, e tal, e, né, você acaba se surpreendendo, né. E uma das personagens mais trágicas que eu adorei, na verdade eu gostei muito dessa personagem, que ela evoca uma das coisas que o diretor vai trazer no cinema dele, né, que é essa questão do teatro, né, ele até inclusive Lanternas Vermelhas, depois ele foi, o Zhang Yimou mesmo, ele produziu, né, uma apresentação ali ao vivo lá do Lanternas Vermelhas, né, uma apresentação teatral e tal, com esse canto, né, aquele canto muito bonito, né, do teatro, né, que é uma coisa que ele vai trazer em outros filmes também, né, é um afeto que ele tem, né, por essas representações teatrais. Cara, eu achei muito legal esse personagem dela. A mulher cantando, sabe? Que primeiro você fica assim, nossa, que mulher birrenta, né? E tal, ela tá tentando sabotar a personagem que acabou de chegar e tá deitada com ele. Ela fica pedindo pro mestre, né, o homem lá, ela tá te chamando, a terceira esposa. Quando ele não vai, ela começa a cantar, né, e fazer aquelas apresentações, né, de teatro. Qualquer antipatia que você tenha pela personagem, ela acaba na hora que ela abre a boca, né? Sim. Porque eu tava falando, nossa, essa mulher é um saco, né? Eu achei que ela ia ser, tipo, o vilão da história ali, né? Mas quando ela começa a cantar, você já manda. Na verdade, ela é uma... Ela pode até tá cantando pra te acordar, mas, meu, que voz linda! Não sei se é a atriz que canta, que realmente canta, né? Ou se ela tá dublando. Aham. Uhum. Mas quem, seja quem for a cantora, se não for a atriz, que voz, cara. Ela é maravilhosa, ela acaba sendo uma das melhores aliadas, no final de contas, né, da personagem principal, né. O personagem trágico dessa história, assim, que é trágico, pra mim, é a empregada, né, que é a acompanhante dessa nova concubina que esse cara vai ter, porque, olha, não sei se é spoiler, mas eu tenho que falar isso, aquele negócio dela... O cara, além de ter todas essas mulheres, ele ainda por cima se deita com a empregada, né? E essa daí, coitada, ela fica sonhando em ser uma nova esposa do cara. e ela tem aquelas lanternas que ela coloca no quarto dela, né? Depois vai se descobrir isso, que ela coloca no quarto dela, que são lanternas remendadas, né? Ela tá pegando tipo as sobras, né? Então, até a sobra da atenção, na verdade, se parar pra pensar, né? Ele é basicamente, ele se sente o centro das atenções ali, elas ficam lutando, né? Pra quem consegue ter mais atenção dele, pra ter mais poder, ele ainda fica abusando das empregadas, cara. E o que acontece com ela depois, sabe, é trágico. Pra mim, o personagem mais trágico é da empregada, que eu fiquei mais falei, nossa, que triste. É, o personagem dela eu gosto bastante. É, praticamente ela é uma criança, né? Sim, uma jovem. É, uma criança ali sonhando. A gente até não comentou tanto ainda, mas o Chang Mo, ele é um... Ele retrata muito aspectos sociais, uhum, né? Ele tem essa... O Chang Mo, ele é ótimo pra quem quer conhecer a China, né? Que ele retrata muito bem a sociedade chinesa, seja em questões culturais e ritualísticas, né? Como você citou, o funeral e tal. Mas ele retrata muito bem as questões sociais. Isso é interessante porque ele não é um diretor que ele se pretende didático. Ele o tempo inteiro... Ele tá olhando sempre pro lado humano. Mas, pelo background desses humanos que você sempre vai acompanhar, você consegue entender muito da sociedade chinesa. Eu acho que ele é um diretor extremamente importante para quem se interessa pela história da China. Tem que passar pela obra dele, porque ele vai além de meramente você gostar ou não de cinema asiático, de cinema chinês. Eu acho que é uma coisa assim, ele é um artista mesmo, né? Uhum. Ele é um artista da época, ele transcende o seu interesse mais primário sobre a linguagem do cinema e tal. Ele realmente é um artista completo, assim. E nesse filme, de novo, ele traz isso, né? É interessante, por exemplo, que o tempo inteiro o Chang Mo, ele se foca nas pessoas humildes. Ele até traz questões de poder, né? Do alto poder, né? Questões intrigas palacianas, né? Intrigas palacianas e tudo. Mas pelo menos nesse cinema que vai mais ou menos ali até o Nenhum a Menos, que é esse mais social... ele sempre vai mostrar isso pelo lado de uma pessoa humilde, né? Então a própria personagem da Gong Li, ela é uma pessoa que é subjugada, né? Uhum. Ela, na verdade, ela era uma universitária, ela era uma estudante, e aí o pai dela morre e ela não tem condição de continuar na faculdade, e aí a mãe dela pressiona ela pra que ela case com um homem pra ajeitar a vida delas, né? Sim. Imagino que a mãe dela deve receber algum dinheiro por essa troca. No caso, aí, até, né? A madrasta, né? Não era nem a mãe dela, né? Já era a madrasta. Ela queria, talvez, também poder estudar música, né? Porque ela herdou do pai uma flauta, e depois tem todo aquele diálogo ali com o cara, né, o chefe da casa, que o cara mandou queimar a flauta dela, né? E ele fala assim, era apenas uma flauta, era apenas, a gente pode comprar outras melhores, né? Você vê direitinho como é que é esse personagem, né? O quanto ele não se importa com ninguém, a não ser com ele mesmo, né? E ele ser mimado, sim, né? E ter todas as vontades, né? Ali, né, a mão dele o tempo todo, né? Engraçado também, viu, De Sorel, que o pessoal também faz uma leitura desse filme, que eu acho que é uma leitura muito válida, essa questão meio claustrofóbica dos ambientes, né? Apesar de belos ambientes, são ambientes que você vê ali, que as imagens são, né, muito bonitas e tal, cores e tudo, mas tem uma questão meio de claustrofobia, então o pessoal faz uma leitura meio colocando junto ali com a questão da revolução cultural, entendeu? O fechamento da China e tal, pro mundo. Eu acho isso muito interessante, né, e tal. Lembrando também, sim, é um filme que também foi censurado e também não foi distribuído na China por causa disso. Sim. O pessoal enxergou ali. O Zhang Mo, ele é um cara que ele é mestre em vender os filmes pro governo chinês, né? Quando ele vai apresentar o projeto, ele consegue convencer os caras que aquilo vai ser uma coisa muito interessante como retrato da cultura chinesa. Depois, quando os caras veem o filme pronto, eles falam, opa, peraí. Quer dizer que esse filme, ele retrata as pessoas lutando entre si para obter as benesses de um poder centralizador e opressor. Isso não é retrato da gente, não, né, Ozang? Não, imagine, que é isso. Né? Mas, enfim, não é à toa que esse filme também ele foi proibido, foi banido. Tá muito claro ali um retrato das relações de poder e ligadas a uma profunda respeito por tradições rígidas e que privilegiam algumas pessoas, dão a elas a possibilidade de reinar e mandar sobre todos. Isso acontecia por determinadas razões na China anterior à Revolução Maoísta, mas é engraçado esse filme, que é uma crítica ao modo de vida anterior à Revolução, ser banido depois pelos censores, né? Já nos anos 90. Eles deveriam olhar para aquilo e falar, não, está fazendo uma crítica ao modo de vida da China anterior às mudanças que a gente implantou. Mas essa crítica ao poder, ao poder e às estruturas do poder não desce bem para os caras também, né? Até hoje, inclusive. Né? Dizem também que se você quer ser universal, é só você contar uma história que se passa na sua aldeia, né? Então esse filme, apesar dele falar do período específico, de um lugar específico, ele é muito universal. Essa leitura que ele faz da relação que as pessoas têm com o poder opressor e às vezes elas lutarem entre si para um subir na cabeça do outro para poder ficar tendo as benesses do poder que oprime todo mundo no final e que ele é lobo de todo mundo, né? Fora isso, né, vocês já comentaram, esteticamente é um desbunde. Para mim, até esse momento é o ponto alto da carreira do cara em termos de construção, de mise-en-scène estético mesmo. Tem uns enquadramentos nesse filme que eles são coisas inacreditáveis. Eles aproveitam o cenário de uma forma belíssima. A movimentação dos personagens dentro desse cenário, a maneira como esse cenário é construído para criar uma sensação de aprisionamento e sufocamento, é algo que, apesar de ser luxuoso, né, é um local belíssimo, luxuoso, mas que ao mesmo tempo é sufocante e claustrofóbico. E no começo do filme você fica fascinado com o luxo e o glamour dessa residência, e já pro final do filme você está enxergando essa residência como uma prisão e que tem inclusive um local para execução quando você desobedece. É incrível todo esse processo, né, que esse cenário tem na cabeça da gente, como os personagens eles vão sofrer ali dentro e vão se transformar também, né? É uma obra-prima mesmo, muito incrível esse filme. Eu destaco também o trabalho da Gong Li, da Cao Fei-Ri. A Gong Li, que é a quarta esposa, a Cao Fei-Ri, que é a terceira esposa, e a Li Kong, que é a criada que vocês falaram, né, a Yan Ye. Três atuações assombrosas, assim, de qualidade e de profundidade. Então, no ano seguinte, o Zhang Yimou lança mais um filme muito interessante, que é a história de Qiu Zhu. E, basicamente, esse filme ele se passa nos anos 90, já é o primeiro filme dele em que você vai ter uma história ambientada na época atual, né? No atual, na época que o filme foi lançado, né? Início dos anos 90. E você tem uma cidadezinha ali do interior da China em que o cara que é o líder da cidade, uma espécie de prefeito, ele tem uma discussão com um dos membros da comunidade, ele acaba agredindo o cara, chutando o cara no saco, né? E deixando o cara doente. E a esposa do cara, a Qiu Zhu, que é vivida pela Gong Li mais uma vez, ela começa a buscar as autoridades, primeiro as autoridades locais, depois as autoridades regionais, para tentar justiça. Porque ela começa a sentir que o cara, por ele ser uma pessoa importante, eles estão passando os panos ali na atitude do cara. E mesmo quando ele é instado pelas autoridades locais a se desculpar, ele faz de uma maneira arrogante, tentando humilhar a Qiu Zhu e o marido dela. Então ela vai buscando a ajuda de autoridades cada vez mais superiores para que o cara realmente se ponha no lugar dele e se retrate pela maneira como ele tratou o marido dela e pelas dificuldades que ele gerou para ele e para ela também. Um filme interessantíssimo sobre como funciona o sistema jurídico da China comunista, como é que essa coisa da aplicação da justiça nas pequenas comunidades, nas cidades pequenas. É interessante também essa coisa do personagem dela, mais um filme que tem um protagonismo feminino, né? E ela é uma pessoa, um personagem de uma vontade de ferro, né? Ela tem um desejo por justiça e por igualdade, por tratamento igual, que ela nunca desiste. É muito curioso isso, né? Ela está lutando pelo marido dela, mas também ela está lutando por um senso de justiça que tem que estar estendido a todos, e que ela não vê essa justiça valer para ela. Muito, muito interessante esse filme. É um filme um pouco mais difícil, ele tem um ritmo também mais lento, talvez. É uma história mais cotidiana, mais prosaica, mas é muito, muito interessante também esse filme. Ah, eu gostei bastante também. É interessante, assim como o Zhang Mu tem esse negócio de histórias que tratam sobre a resiliência, né? As pessoas, a persistência, a resiliência, né? E ela, uma mulher, né, que você fica até se perguntando, eu fiquei pelo menos, né, uma mulher grávida, né, com a barriga, assim, numa barriga dos 3, 4 meses, e ela tendo aqueles longos deslocamentos, assim, que eles moram numa área rural, né, então ela para ir para uma outra cidade, ela tem que pegar, tipo, pegar carona de bicicleta junto ali com a irmã do marido, e aí depois vai pegar um transporte ali, que o pessoal dá carona, né? Você tem a impressão que todo mundo se ajuda ali, né? Quem mora no campo, para depois pegar um outro, sabe? Ela demora muito. Então, cada vez que ela vai recorrer, né? Que voltam aí as respostas, essa solicitação dela, né? Tal como queixosa, ela tem que ir cada vez mais longe. Uma hora ela vai parar na cidade grande, né? E é até inclusive enganada, né? Tem esse negócio dela ser uma mulher do campo. E tem um cara ali com uma espécie de um... O nome não é esse, não é? É tipo um rickshaw, né? Algo assim, né? Então, um triciclo, né? Ele fala que é um triciclo. E ele quer cobrar uma fortuna para poder levá-las para um hotel bem barato. Então, ela vai tendo sempre aquele negócio de, ai, cada vez mais para longe para tentar resolver essa questão. Como você falou, o cara é um nojento, né? Depois a gente até revê, né, essa percepção desse personagem, né? Nada é preto no branco, que nem o Dessorel estava falando, né? O personagem tem vários tons de cinza. Então, a primeira vez quando ele vai dar o dinheiro, porque o cara está meses sem trabalhar, ele joga o dinheiro no chão e fala para ela assim, olha, cada vez que você pegar cada nota, você vai ter que se abaixar a cabeça para mim. Entendeu? E ela não aceita isso, né? E chega a ser curioso para mim, primeiro ela tem que fazer todo esse processo, né? Não ter uma outra pessoa na família que possa, porque ela nas condições que ela tá é muito complicado, né? Dessas longas viagens, né? E ela resolvendo fazer esse processo, a família acata isso, né? Isso é interessante, que depois, mais para frente, o marido realmente vai começar a questionar ela, falar, olha, deixa isso para lá. Essa história já se estendeu muito, já está na terceira instância e tal, e ela fala que não. E ela, não vou fazer isso. Isso aí vai ser resolvido, porque na verdade, o que ela quer um pedido de desculpas, né? Ela não quer nem grana dos caras, né? Esse cara, ele fica ali nessa, você vai ganhar mais 50 dinheiros, né? No processo. Ela não quer isso, ela quer entender, ela quer explicações, né? Na verdade, ela acha que todo rolo, para quem não está entendendo, né, por que esse cara agride e tal, é porque eles vivem ali numa região, que é uma região de plantio. E o governo, ele determina que seja uma região que para você construir alguma coisa, eles querem construir um galpão, né, porque eles plantam uma pimenta, né, que aliás, visualmente, eu fiquei embasbacada com as pimentas penduradas nas casas, né, é tudo muito interessante. Aí eles querem construir um galpão e ele começa a ter essa discussão com o chefe da aldeia porque o chefe não permite, só que acabam batendo boca, né, porque tem essa questão da política do filho único na China e o chefe da aldeia tem o quê? Tem várias filhas somente, né, então o marido dela acaba, acho que, ofendendo, ele fala, ah, você só tem meninas e tal. E o cara é super agressivo, né? Talvez até por essa questão de que, afinal de contas, por uma sociedade assim, a mulher não é nada, né? Assim, no sentido de, ah, ter filhas mulheres é uma desgraça, né? Então você ter filhas mulheres... É, acho que é uma ofensa, isso, né? Isso, é uma ofensa. Tipo, só teve filhas mulheres é tipo, você é um fraco, você é um fraco, né? Você não é homem. Sêmen ruim, né? Seu sêmen é ruim, né? Aí o cara vai e quebra a costela, porque não é uma briguinha. O cara chega a quebrar a costela do cara, chuta o saco dele e ele vai ter que parar no hospital. A primeira tomada do filme é ela, a irmã do cara, e ele deitado numa carrocinha pra ir no médico, porque o cara não tá conseguindo nem andar, entendeu? Então foi uma agressão muito violenta, né? Por isso que ela também não aceita, né? E ela sendo essa personagem questionadora, é isso que é curioso, o pessoal do vilarejo, ali de toda a região, compreender essa situação, que esse cara não pode agredir as pessoas assim. O cara não é porque ele é chefe de aldeia que ele pode agredir os outros assim do jeito que ele quer, né? Nem mesmo que seja uma contenda que tenha no final sido um bate-boca, porque ele ofendeu o cara, que o cara só tem filhas e a mulher dele tá grávida e blá blá blá. Mas, né, é curioso daí, né? Eu achei apesar de ser um filme diferente do que a gente viu ali no Lanternas Vermelhas, eu achei um filme sensacional. Mostra essas questões, os meandros da China, né? A gente tem a percepção de filmes americanos, tem aquele tal de Justiça Vermelha. Vocês já devem ter assistido esse filme? Um filme do cara lá, que é um advogado americano, vai pra China, e na China tinha aquela política de, além de você ser morto, vão cobrar a bala da sua família. Parada assim. É com aquele ator lá que fez o gigolô americano, fez o, sei lá, Uma Linda Mulher, esqueci o nome dele. Mas de qualquer maneira, a percepção que a gente tem de questões... Richard Gere, isso. A percepção que a gente tem dessas situações de tribunal chinesas, muita lacuna aí, né? Porque o que a gente tem disso daí é tipo nada, praticamente, né? O que o cinema americano já mostrou? Mostrou isso, Justiça Vermelha, pra gente, né? Esse filme. Mas aí não, você vê um mediador. Ela vai na delegacia, vai ter um mediador, vai tentar mediar toda essa situação... E vai lá conversar com o cara. Depois, claro, que você vai acabar descobrindo que o mediador é amigão, né, do chefe da aldeia, né? Bom, primeiro que, assim, eu acho fenomenal esse filme. É interessante, o Zhang Yimou, ele é um diretor, assim, um pouco... Um pouco não, ele é bem fora da curva, né? Ele é um diretor que ele tem muito recurso, assim, recurso artístico, né? Recursos de linguagem, por exemplo... todo mundo sabe, sou fã do Wong Kar-wai de morte, assim, né? Mas você sabe que o Wong Kar-wai, ele tem, assim, mais ou menos um limite de aonde ele pode ir com o cinema dele, né? Você não consegue, tipo, imaginar o Wong Kar-wai fazendo um determinado tipo de filme, assim. Você sabe que ele vai meio que ficar naquele ambiente ali onde ele consegue ter a linguagem dele, consegue ter a assinatura visual dele, né? E o Zhang Yimou, ele é muito versátil. E ao mesmo tempo que ele consegue migrar de estilos, ao mesmo tempo que ele consegue fazer histórias diferentes, ele consegue também manter uma característica. Então ao mesmo tempo que você, de repente, você vê o filme e fala, putz, isso aqui é muito diferente das outras coisas que eu vi dele, ao mesmo tempo você sabe que esse é um filme dele. Não é assim, não é descaracterizado. Então você tem na história de Kyuju, né? Não sei como é que fala isso daqui, é muito difícil a pronúncia, né, chinesa. Mas na história de Kyuju você tem um filme que é contemporâneo, né? Que se passa no período contemporâneo, quando o cinema do Zhang Yimou até então eram de dramas históricos, né? Que retratavam momentos da história da China. Talvez até pela questão de censura, né? Talvez ele tenha achado que fosse mais fácil não ter problemas, e acabou tendo, né? Com a censura, se ele localizasse em momentos um pouco mais distantes, né? Em períodos mais distantes. Mas aqui a gente tem um filme que se passa no presente, que a gente tem uma fotografia que não é tão milimetricamente orquestrada como a gente tinha em Lanternas Vermelhas, né? A gente já não tem mais aquele monocromático que tinha em Judô, então a gente tem um cinema diferente aqui. Eu acho esse filme já conversa mais, acho que ele faz uma boa dupla com nenhum a menos, né? Que vem um pouco depois. E nesse sentido também é interessante notar que embora o Chang Mo tenha, a gente pode dizer que ele tem um momento ali de um cinema social, que esse filme ainda tá inserido, né? E depois ele tem um momento que ele abraça um cinema de luta, né? De artes marciais e tal. É, apesar disso, ele é um diretor que, diferente de praticamente todos os outros que você vai analisar, é muito difícil você falar do filme inserido num momento do artista, assim, no momento do artista Zhang Yimou. É, não dá pra você falar assim, ah, ele fez filmes assim até esse momento, aí de repente ele fez isso. Uh-huh. Não, ele vai mesclando essas coisas. Então, você vai tanto ver um pouco diferente esse filme dos filmes anteriores, mas aí ele vai casar com, de repente, um outro filme que tem ali um pouco mais na frente, e ao mesmo tempo ele vai trazer características desses outros, né, desses outros momentos. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que ela, a personagem da Kyuju, ela é obstinada, né, ela é obcecada por justiça. Então, aqui você vê que ele tá tratando da questão da precariedade da justiça, né, ele vai pegar diversas instituições, né, da sociedade chinesa para fazer a crítica dele. Nesse, no Nenhum a Menos, a instituição que ele vai atacar é a educação, né? Aqui, a instituição que ele está atacando é a justiça. De repente, no Lanternas Vermelhas é o patriarcado. Mas aqui a questão é a justiça, e você vê como a justiça chinesa, ela é extremamente precária. Mas, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa crítica, como ele é o Chang Mo, como ele não vai fazer um cinema mastigado, fácil, você também, tipo, vai ficar na dúvida de qual é o discurso do diretor sobre essa história, porque a história vai para muitos lados, né? E eu até concordo com um pouco com o personagem do marido dela, né? Que chega uma hora que você fala, meu, pelo amor de Deus, pega a grana desse cara aí, foi a sentença da justiça, aceita e vai pra casa cuidar do seu filho, cuidar da sua família, porque por um pedido de desculpas, ela vai longe, né? Ela vai bem longe. E esse, acho que é o filme que vai ser mais difícil não dar spoiler, assim, porque eu acho os caminhos que a história toma, eu acho muito, muito interessantes, assim. Pois é, eu também queria dar spoiler, se tu quer saber, fico pensando se eu não posso, porque eu tenho vontade de discutir o final dele, te juro. Sim. Ah, mas a gente pode, sem dar spoiler, a gente pode colocar que, meio parecido com os filmes anteriores, esse filme ele é menos profundamente estilizado do que os outros. Ele tem uma narrativa mais crua, mais simples, ele está mais preocupado com ter um olhar sociológico, né? Mas ele também, você se identifica com o personagem, você torce, né, por ele, mas o personagem vai cometer alguns erros e excessos que vão também gerar, digamos, uma micro-tragédia no final. Não deixa de ter um tom tanto quanto agridoce, talvez, e até trágico no fim também. É muito interessante como ele conseguiu colocar isso e fazer essa guinada para um final trágico bem no finalzinho, assim, né? É muito interessante isso também. Para mim, o filme ganhou uma camada a mais. Lembrando que ele é um filme engraçado, né? Que até então os filmes deles eram, você já espera, né, que é um filme trágico, porque os outros filmes umas putas tragédias, né? Esse filme não, ele tem um tom bem mais leve, né, se compra, apesar da questão da injustiça e tal, ele tem um tom muito mais leve do que os outros filmes, e é muito, eu achei ele, em muitos momentos, ele é um filme engraçado, né, ele é uma comédia mesmo, né, em muitos momentos. Só que aí chega pra esse final e, pô, né, tem aquela coisa. E até o Noriega comentou agora que tem os personagens que você concorda, torce por eles, mas você acha que de repente em alguns momentos eles cometem excessos, e o contrário também, né, porque tem o cara que de repente você, putz, esse cara tem que pagar, esse cara é um mala, mas depois num outro momento você fala, puta, mas... É. Sabe, tipo, o cara faz uma coisa que você fala, puta, mano, o cara também não é... Pra mim, meio aberto, assistir esse negócio de, sabe, quando você consegue algo que você quer, entendeu? Sabe, eu não sei qual, eu fiquei na dúvida, gente, me ajudem, a mensagem exata que esse filme quer dar pro espectador. Sabe por quê? Porque é assim, então, você vai em busca de justiça, né, é um direito seu, né, só que quando você consegue essa justiça, ela não é algo que você esperava. Porque você não tinha a perspectiva do outro. Quer dizer que você não sabia exatamente o que, que o outro... É meio conceito meio de comunidade, entendeu? Sei lá, assim, sabe? O cara, ele é um cara meio cínico, né? Os contatos que ela vai ter com ele durante vários períodos aí do filme, o cara, ele é meio cínico, né? Ele sabe que ele fez algo errado, mas ele não se arrepende de maneira nenhuma. Ele não expressa arrependimento de jeito nenhum. Mas esse personagem pode fazer algo legal, entendeu? Aí, peraí, quer dizer que a gente não deve buscar justiça? Quer dizer que se a pessoa fizer uma coisa errada, mas for uma pessoa legal, ela não merece pagar pelo que ela fez? Se ela agrediu o outro? Então eu fiquei meio na dúvida, assim, sabe? Eu gostei muito do filme, olha, eu mesmo, de coração. Mas o final, pra mim, ficou meio... Isso é meio aberto. Um direito... né, importante de um cidadão lutar por algo que ele acredita, nem que vá até as últimas instâncias para isso. Eu acho que esse filme, ele é tudo o que a gente não é mais, assim, como sociedade, né? Que é esse olhar humano, né? A gente não é mais humano, né? A gente criou regras, né? Tipo, isso é certo, isso é errado, esse daqui é o vilão, esse é o mocinho, o cinema é extremamente linear, assim, as histórias, né? Então, se você tem um filme que é, sei lá, que vai falar do patriarcado, você sabe que a mulher é a heroína e que o cara é o vilão, sabe? Aquela coisa preto no branco, né? E esse filme é totalmente o contrário disso, tanto é que você chega nesse ponto que você mesmo tá falando, né? Que você não consegue entender qual é a mensagem, né? É. Porque, na verdade, eu acho, pra mim, eu tenho pra mim que a mensagem desse filme é: somos humanos. Somos humanos e não dá pra botar humanos numa caixinha, entendeu? Né? Entendeu? Somos humanos, não coloca dentro da caixinha, não adianta. É. Você não vai conseguir odiar esse cara, ela tá lutando por justiça, mas quando a justiça vem também, ela já conseguiu, de repente, ter uma ela outra imagem dessa pessoa. Ela mudou a perspectiva. E ela mesmo mudou a perspectiva que ela tinha dessa pessoa, e ela mesmo já não tá mais satisfeita com essa justiça que tá chegando. É. Então, o que esse filme mostra é que a gente é humano. Então, assim, não adianta querer colocar dentro da caixinha que, esse é isso, é aquilo. Talvez esse filme discuta essa questão punitivista, né? Sim, com certeza. É um debate muito atual, isso daí, a questão do punitivismo. Exatamente. Né? Veja bem, não tô querendo nem dizer que certas coisas não seja importante a gente criminalizar. E ao mesmo tempo eu também quero dizer que criminalizar não vai resolver todas as situações, né? Talvez a questão da mediação seja, dependendo da situação, uma questão mais relevante para várias, né, contendas que existam. Você ter outras maneiras, que não seja a maneira ali de você ir a juízo, né, ou prender, né. Depende do caso, né, as leis existem para algo, né, para que a gente não faça o que a gente quer, mas essa questão do punitivismo talvez seja o que ele queira discutir. Eu fiquei com essa impressão, né, que quando ela viu que a lei está ali para punir, entendeu? Mas ela já tem uma outra perspectiva do homem que fez aquela agressão ao marido dela. Ela pensou, poxa, não tem mais o que eu fazer, porque eu já dei, entendeu? Eu já dei os passos necessários, né? Tem uma hora até no filme que ela se questiona, isso é muito interessante, depois de ela em várias instâncias diferentes, ela fala, poxa, quer dizer que era só eu então arrumar um advogado e tentar ir a juízo que eu conseguia? Ela e a irmã, né, do marido, fala, poxa, né, pra que eu fui em tantos lugares diferentes, né, e tive que vender tanta pimenta barato pra poder fazer essas viagens todas, né? O filme levanta uns debates legais, né, mas eu fiquei com aquela impressão no final, assim, assistindo, falei, poxa vida, né, mas o cara, se ele fosse ficar preso assim, é spoiler, tá, por 15 anos, pô, ele vai ficar 15 dias, cara, foda-se, entendeu? 15 dias não é nada, entendeu? Então talvez os 15 dias ajude ele a refletir um pouquinho sobre o que ele fez, né? De repente, né? Apesar de criar uma mácula ali, né, na reputação dele, né? Já que estava tão em jogo no momento. Difícil, assim, mensurar o que, porque 15 dias, de repente, pra gente, né, na sociedade brasileira, pode ser uma coisa mais tranquila, né? Difícil mensurar o que seria 15 dias para um chinês, né? Numa época como numa essa. Numa sociedade, tipo, né, num momento daquele político e num vilarejo, né? Então, talvez esses 15 dias aí sejam uma prisão perpétua para esse personagem. Sim. Né? Esse filme, como vocês falaram, ele é uma discussão ampla. Ele propõe essa questão da justiça local, que é uma justiça que tem um olhar uma comunidade ali, em que as pessoas se conhecem, você tem um mediador que conhece todo mundo, ele vai olhar as duas partes, ele vai sempre querer uma reconciliação para a vida ali continuar da maneira mais equilibrada e com menos conflito possível, mesmo que ele fale, ah, cede um pouco você aqui, você também cede ali, vamos tentar passar por aqui para a nossa vida se continuar. Quando você vai passando o caso para as instâncias superiores, que é mais, você está trazendo o poder ali centralizado, ele não conhece você, ele vai olhar a regra ali da lei, acabou, se ele não vai ficar olhando o lado humano daquilo. Tanto é que teve osso quebrado, é cadeia, regime fechado. Não quero saber depois se tu perdoou, se tu não perdoou, que era, agora a regra é essa, acabou-se. Então a justiça é muito mais impessoal, muito mais distante e um pouco até afastada das tradições daquela comunidade ali, que tem o jeito dela de resolver as coisas. Isso é para bem ou para mal. Ao mesmo tempo, essa justiça ali da comunidade, ela é mais facilmente influenciada por conhecimento, por você ter um pistolão com alguém, etc. Então ele deixa aberto as vantagens e desvantagens desses dois tipos de justiça para realmente fomentar uma discussão. Ele não fecha. E isso é muito interessante também, muito, muito, acho assim, sagaz num filme que tem esse olhar sociológico. Você não vem para dar resposta, você vem para levantar perguntas. E esse filme faz isso muito bem. Então, assina embaixo. E uma coisa assim que eu não posso sair desse filme sem falar é que nesse filme a primeira coisa que eu pensei assim quando eu tava vendo é a Gong Li é um monstro sagrado do cinema, sabe? Porque nos filmes anteriores, ela, em todos os filmes, a atuação dela é incrível. Mas eu vejo assim em todos os outros filmes que a gente passa anteriormente pela carreira dela, ela tem um senso de soberba, assim, mesmo quando ela vai fazer um papel de uma pessoa humilde, por exemplo, no caso do Lanternas Vermelhas, né, que ela vai pra um lugar rico e tal, mas ela é de uma pessoa de origem humilde, né, ela tem um ar, assim, de soberba, né, aquela coisa que até o pessoal compara com Greta Garbo, né, tipo, uma presença forte, né, um carisma, né, até pela beleza dela, né, e nesse filme ela é outra pessoa, é completamente outra pessoa, assim, tipo, ela é muito, chega a ser engraçado, assim, ela é outra, uma mulherzinha estranha, assim, toda né, tipo, aquela pessoinha realmente caipira, né, tipo, ela é totalmente caipira, assim, até que ela, quando ela vai pra cidade, né, que aí alguém chega nela e fala, ó, melhor você trocar de roupa, porque se você ficar com essas roupas aí vai sempre vir alguém tentando te enganar. A roupa que ela compra, porque... meu Deus. Aí ela vai comprar uma roupa pra ficar bem vestida, e quando ela volta, ela parece aquele, né, o Jeca Tatu. Ela parece o... Do Chapolin lá, aquele o chapatinho, sei lá, aquele velhinho. Ela volta parecendo o Mazzaropi. Você fala, puta, Gong Li pareceu Mazzaropi, meu, essa mulher é muito boa. Ela começou a carreira dela junto com ele, praticamente, né? Porque ela tava, tipo, sim, no segundo ano, né? Fazendo ali, estudando ali pra ser atriz, né? E ela foi evoluindo junto, né? Também muito interessante, né? Exatamente. É, muito foda. E não à toa, se eu não me engano, ela ganhou um prêmio internacional, assim, importante. Agora eu não lembro se foi o Veneza por esse filme, né? Que realmente, acho que nessa hora, todo mundo já sabe que ela é uma grande, grande atriz, né? Mas nessa hora você vê que ela realmente tá num nível, assim, que são poucos, né, os atores que chegam, assim, que é de fazer papéis verdadeiros em seja qual for o tipo de personagem. A Gong Li, ela é muito convincente, ela consegue passar dos nuances de um personagem pro outro com muita consistência mesmo. No filme ela é uma jovem ali que tem uma fortaleza moral muito grande dentro dela que a gente acredita. No outro, ela é uma pessoa usando ambiguidade moral total para conseguir resolver uma situação de desespero. No outro, ela é uma jovem ambiciosa, também com ambiguidade moral que a gente entende. E no outro, ela é uma camponesa simples e obstinada, e a gente também compra isso. E personagens muito diferentes um do outro, quando ela muda a expressão corporal, ela muda a expressão facial, ela muda a voz, ela muda os trejeitos, ela muda tudo. É outra pessoa de um filme pro outro, né? É um absurdo. É muito interessante, né? Isso. Agora a gente vai pular pro filme da treta, né? Que esse daí foi tretoso, né? Porque esse filme aí, ele foi responsável, inclusive, pelo afastamento do Zhang Mui e da Gong Li da China por 2 anos, né? Que esse é o Tempo de Viver. Filme, então, que é um filme de 94, que vai contar ali uma história, assim, épica, né? É um retrato político da China dos anos 40 à década de 80, através de um casal que passa por diversos problemas e acontecimentos ao longo dos anos, e que acaba vendo o seu padrão de vida cair, né? Esse filme aí, ele vai contar a história de uma mulher que é casada com um homem ali que ele joga, né? Um jogador contumaz. Ele acaba perdendo ali a casa dele no jogo, e aí depois ele vai se tornar vai ficar na rua, né? O pai dele tem uma questão com o pai, que o pai fica chamando ele de vagabundo e tal, que ele não para de jogar. O pai dele, na hora que descobre que ele perdeu a casa, o pai dele briga com ele, quebra o pau, acaba morrendo, né? E é muito trágico, né? Mas como o Zhang Mu tem essa história de personagens resilientes, né? Que nada derrota, tu não me derruba. Eles vão parar em outra casa, acho que vão pra casa da mãe, se não me engano, da mãe dela, né? E depois vão continuar ali lutando pela vida. Nesse meio tempo aí, o cara, ele é um artista daqueles teatros de sombras, né? Que, aliás, é muito legal. A gente assistiu aqui, foi puro rock and roll isso daí. A gente adorou ele fazendo ali os fantoches, né? Ele cantando adoidado lá atrás, né? E foi bem interessante, né? Essa questão cultural também, né? Você vê isso. E depois, quando ele resolve retomar, né? Que ele guardou aquele teatro dele, né, e tal, que resolveu começar a apresentar na rua, dar uma outra guinada na vida dele, quando os dois acabam voltando a ficar junto, ele é pego ali pela guerra. Esse filme, ele passa realmente ali através dessas questões de políticas, de guerra, né, os nacionalistas. Os nacionalistas versus os comunistas, né. É que hoje em dia a gente fala, pessoal de esquerda, sobre comunismo, né, coloca qualquer questão também que seja envolvendo outros sistemas comunistas que não deram muito certo, pessoal, acho que tu é reaça de direita, né? Mas na China, por exemplo, as coisas deram muito errado lá, né? Eles tentaram implantar sistemas ali que não deu certo, né? Assim, foi uma grande de uma tragédia, né? Eles queriam implementar aquelas pequenas indústrias, né? Só que eles não tinham aparato, eles não tinham condições de fazer isso e acabou levando o pessoal à fome e à miséria, né? Isso é quando a ideologia se sobressai da realidade, né? Que eles têm aquele ideal, tipo, ah, vamos fazer a coisa assim, comunitária, não sei o quê, e, meu, tipo, realmente não pensaram nas consequências, né? Sim. E levou a China à fome. Exatamente, né? Através da história dessas pessoas, né, desse casal, dessa família, você vai ter todas ali as fases de transição, né, do regime. E é bem interessante. Eu achei o filme enorme, né? Um filme longo, né? Tem uma metragem grande, né? Considerável. Tinha assistido também, assisti pro podcast. E eu achei muito legal. E mostrou um negócio que a gente tava falando no começo do cast, vocês lembram? Esse negócio de não ter o aparato, né? Tem uma cena ali que quando vai nascer a neta dela, a filha dela acaba sofrendo, questão de saúde, acaba ficando muda, mas encontra um homem ali, se casa mais pra frente, quando ela já é uma mulher madura, com um marido. E quando ela vai dar à luz, não tem médicos, né? Porque os médicos eram considerados vendidos, capitalistas, e só tinham só, tipo, estudantes de enfermagem sem o menor conhecimento. Então a filha dela acaba morrendo de hemorragia, né? Mostra muito bem. Ou seja, o governo chinês se doeu muito com isso daí, né? Você mostrar, né, como deu errado, né, o negócio, né, tal, e acabaram sendo banidos, tanto ele quanto ela, Gong Li. Até lembrando que o Zhang Yimou vem de uma família que foi perseguida, né, pelo regime do Mao Tse Tung, né? Nesse filme, ele não faz uma crítica gratuita, assim. Nunca é gratuito, né? Tudo tá muito bem colocado ali no filme. Não é um filme panfletário contra o regime comunista, né? Mas ele coloca ali uma realidade. E você consegue acompanhar, como você disse, Angélica, uma variedade de momentos desse regime comunista, né? É interessante que tem um personagem que é muito interessante, que é um cara que, né, que faz a jogatina com o marido, né, da Gong Li. Os nomes dos chineses é foda. Então eu sempre fico, o marido, não sei o que, porque pra decorar os nomes é complicado, ou até pra falar. Mas enfim, né, que ele acaba perdendo a casa, né, que até o pai dele morre lá brigando com ele, né. E, mas aí depois esse personagem, esse personagem que fica com a casa, né, que ganha dele nos jogos tal, e acaba sendo, recebendo como pagamento a casa. Mais tarde esse personagem vai ser executado porque, tipo, ele é considerado um senhor, né, tipo um magnata ali, que poderia ter sido o destino dessa família se eles não tivessem perdido a casa. Sim. Mas aí, como eles perderam a casa, ou seja, eles eram de uma origem nobre, né, mas como eles perderam a casa, eles conseguiram se passar por pessoas humildes. Tem uma, né, fala no filme que eu tive que dar risada, porque na hora que eles descobrem, ele vai contar pra ela que isso aconteceu, ele fala: "Ser pobre é tudo, ser pobre é o melhor." Ele fala isso. Mas é totalmente assim, no sentido de que ele vai sobreviver, né? Tipo, como você falou, né? Tipo, os personagens, eles não se deixam abater, né? Eles sempre levantam e estão tentando sobreviver o tempo todo, né? E aí naquela hora ele vê, meu, ser pobre é tudo, agora dá pra sobreviver, tá ligado? Porque se a gente não fosse, já era. Se a gente não fosse, a gente tinha rodado também, sim. É, tá ligado? Eu ia falar, putz, é isso, tá ligado? E você vê assim, que ele não... Que eu, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, do filme, que essa família, eles não compram o regime comunista, né? Eles, na verdade, eles têm adesão a esse regime pra sobreviver mesmo, porque eles sabem que se eles forem falar o contrário, eles vão ser perseguidos. Sim. Né? E até nesse, inclusive no filme tem diversas passagens que eles estão juntando metais por causa da guerra, né? E eles precisam de metais pra fundir ali e fazer as balas, não sei o quê. E em diversos momentos eles citam Taiwan. Sim. Né? Que Taiwan, que acabou sendo o último reduto da República da China, né? Que era anterior da República Popular da China. Acabou sendo o último reduto. No filme lá eles têm ainda a esperança de invadir Taiwan, mas a gente sabe já pela história que não aconteceu, né? Mas em diversos momentos eles falam disso. Então, assim, você sabe que aquele cara ali não tem pra onde ir, porque ele não vai conseguir chegar em Taiwan, né? Então, assim, pra ele, pra família dele, a única coisa que resta é eles adotarem o comunismo, né? Fazerem parte disso aí, adorarem a imagem do Mao Tse Tung e tal. É verdade, é verdade. Engraçado, né? O pessoal ficar na dúvida até como é que o governo chinês permitiu que o filme fosse feito, né? E tal. A gente questiona aqui que o Zhang Yimou, na verdade, ele vendia muito bem os filmes dele, né, cara? Ele devia saber, ele tem um poder de convencimento que não é brincadeira não, viu? Não, mas eu acho até que não deve ter sido tão difícil vender o projeto desse filme, porque, como eu disse, assim, não tem, ele não faz ataque gratuito, né? Sim. É meio velado. É velado, como várias coisas que ele fez, né? Ele não é uma coisa assim, tipo, sou contra o comunismo. Até por isso eu citei a família dele ter sido perseguida, porque mesmo sendo uma pessoa que teve a família sendo perseguida, né, que teve a vida dele afetada de maneira negativa muito forte, ele não faz nada gratuito, né? Ele conta aquela história ali. Então acho que num primeiro momento, pra quem deve, de repente, tá olhando o projeto do filme, ele pode até falar que a vida desses personagens melhorou. Porque, por exemplo, na China anterior à China comunista, eles eram nobres, o cara era um vagabundo, uhum, moralmente falando, né? Jogador. Ele era uma pessoa moralmente que você reprova moralmente, né? Tipo, é o cara que prefere o jogo à família. Sim. Que a personagem, inclusive, fala que você, ou você deixa o jogo ou a família e tal, e ele vai jogar. Ele prefere o jogo à família. E com todo aqueles vícios, né, do ópio, da jogatina, não sei o quê, ele perde a casa, eles são jogados, né, pra fora de casa. Não dá pra se dizer que aquilo pode até ser legal dentro do... Legal, né, pode estar dentro da lei, né, daquele momento ali, mas não tem como dizer que aquela é uma situação moral, né. O cara jogar e, de repente, uma família inteira vai ser posta pra fora de casa porque esse cara perdeu num jogo, né? E ela tinha deixado ele também, né? Ela, nesse meio tempo, ela não queria nem mais ficar com ele, né? Porque ela esperando um filho grávida e com a criança no colo, falou, não dá pra ficar contigo, né? E tal, né? Esse personagem é interessante, né? O do pai, que ele tem essa redenção pela arte, inclusive, né? e tal, e depois a guerra cortando tudo, né? Você vê a guerra, não é no primeiro filme que aparece isso, cortando as histórias das vidas das pessoas, né? Sim. Aquela cena que ele tá se apresentando e o cara rasga, né, a tela, né? Aquilo é impressionante, então, esse, né? Esse é outro ponto, né, que ele pode usar, que ele poderia, pode ter usado pra vender o filme, né? Porque... É, primeiro que você tem esse primeiro momento que é anterior ao comunismo, que não, pra eles é só tragédia, né? E aí se você, quando você pega, por exemplo, o contato que eles têm com o exército, né, que é o exército nacionalista no período ali da guerra, né, da revolução, é, os caras já chegam rasgando, tipo, meu, acabando com o sustento dele, que é o show de marionetes, né? Coisa que os comunistas não fizeram, por exemplo. Tipo, os comunistas vão lá, tipo, confiscar aquele negócio, sim, né? E aí ele fala, não, mas eu posso divertir a galera. E eles falam, ah, beleza, então vamos faz isso aí pra diversão, então, pra motivar a galera e tal. Então, assim, tem diversos aspectos no filme que você não... Que não dá pra colocar, assim, como uma crítica, né? Tipo, não é uma crítica direta, totalmente, né? Oposição. Sim. É, uma coisa que é totalmente uma oposição. Ele tá retratando uma realidade ali, né? Só que é lógico que essa realidade... Vai ter diversos aspectos. Isso que eu ia falar, essas são realidades duras, né? E depois, quando eles caras conseguirem enxergar. Claro, não, aquela cena do parto, né, que pra mim é emblemática, né? É uma cena brutal, né? Essa cena do nascimento do neto, né? Do casal. Que eles pegam um professor de obstetrícia, né? E o marido dela, inclusive, ele leva lá o cara lá pro hospital, esse professor, que ele tá semi-desfalecido. Praticamente, falar, eu vim aqui, na verdade, mostrar pra esse homem que ele está errado, não sei o quê. Claro que, na verdade, ele levou o homem lá, um cara que possa, né, ajudar no parto da mulher dele, né, e dão pro cara, quantos pães? São 5 pães. Só que o cara tava tão faminto e comeu aquilo tão rápido que ele começa a passar mal. E aí você entende aquela expressão empanzinado. Né, o cara ficou empanzinado, né, o que fazem, olha só, né, naquele negócio de tentar ajudar o cara, porque levaram ele para lá, o professor, para tentar ajudar nesse parto, dão água quente para ele, e aí piora tudo, né, aí sim que ele, né, que o cara, né, ele não tem condições nenhuma, porque imagina você comer um montão de pão, quando o teu estômago tá vazio por vai saber quanto tempo, e depois jogar água quente em cima, né, tu tava empanzinado, tu fica para lá de empanzinado, né. A gente falou que ele adapta o estilo dele para contar cada história, ele é muito versátil. E nesse filme tem um pouco das características que ele mostrou nos outros. Em alguns momentos ele tem aquele olhar mais sociológico, da vida cotidiana e prosaica. Quando é o momento de ser épico, ele abre aqueles planos abertos de campo de batalha, coalhado de soldados mortos, aquela coisa que é de encher os olhos e na tela grande deve ter sido incrível. Mas... como vocês mesmos falaram, ele retrata essa transição da China antes da Revolução Maoísta, depois da Revolução Cultural de Mao. A gente começa a ler nesse personagem do pai da família, jogador, uma metáfora para o decadentismo da sociedade chinesa anterior à Revolução, depois a necessidade que essa sociedade tinha que mudar, né? senão ela não ia sobreviver, então a família é metáfora disso. Até aí tudo bem, só que depois as entrelinhas ficam muito claras, porque a filha deles, que é o personagem que mais abraça e mais acredita na revolução, ela vai morrer devido aos erros e falhas que esse mesmo processo revolucionário teve. Então tem uma crítica muito forte ali nas entrelinhas, está mesmo no fluxo da história isso, que é que está sendo contada. Mas é claro que... que tem uma visão aí crítica e muito desapaixonada no final, em relação ao resultado mesmo prático que a revolução teve para a vida das pessoas, né? Não trouxe verdadeiramente prosperidade nem felicidade, enfim, e muita gente pagou com a vida. Então isso está muito claro, às vezes no filme, e às vezes está nas entrelinhas também. Está na cara que o governo não ia gostar nem um pouco disso. Para mim, o Zhang Mo, ele foi fiel à verdade. Ele foi fiel ao olhar dele do custo humano que todo esse processo teve. Ele deixou o ufanismo para trás, e tem um pouco de ufanismo, mas ele logo é banhado em sangue, afogado em sangue, literalmente, né? Qualquer sentimento ufanista que você pudesse ter nessa história. Mas é um belíssimo filme, assim, independente. Ele é um grande retrato desses períodos de transição histórica e do preço que você paga, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, quando esse tipo de coisa acontece. Belíssimo filme. É, mais uma vez, uma atuação da Gong Li muito pungente, embora para mim o destaque do filme, na verdade, é, nesse caso, é o Yuge, que faz o personagem do Shu Fugi, que é o pai da família ali, né, jogador inveterado, presepeiro, mas depois ele também vai encontrando nele uma força moral e uma resiliência também para conseguir manter a família unida e viva, né, com a ajuda da esposa. E o arco desse cara é maravilhoso, que tem nesse filme, muito, muito bonito mesmo, assim. Belíssimo filme. Mas vamos lá então para o último filme que a gente vai comentar hoje. A gente vai falar então aqui rapidinho sobre Operação Xangai, que é um filme de 95, que ele vai contar a história que se passa em 1931, que o tio Liu leva para Xangai o seu sobrinho, que é um garoto pobre do interior, para ele trabalhar para Tang Li, que é um poderoso traficante de ópio e amante da dançarina mais cobiçada da cidade. Esse garoto vai se ver deslumbrado e embasbacado com a imensa riqueza em que se vê cercado. Ele vai servir Jinbao Xiao, que é a personagem da Gong Li, que é a nova amante do chefão. Enquanto ele se atrapalha com as tarefas do seu novo posto, muitas intrigas acontecem ao seu redor, bem além da sua confusa percepção. E a linda Jinbao está tendo um tumultuado caso com Yu Fat, interpretado por Jiang Lu, que está iniciando uma guerra entre gangues e o chefão começa a suspeitar que um dos seus homens de confiança não é leal. Sobrevivendo ao atentado, o traficante isola-se em uma pequena ilha onde o garoto ingenuamente entrega os responsáveis, seu principal guarda-costas e a sua amante. E aí, gente, Operação Xangai, ou então, né, em inglês, a Xangai Triad, no idioma original, é impressionante o título, é impronunciável. É tipo Yayo, Yayo, Yaidao, Waipokyo, algo assim do gênero. A gente até fica brincando aqui em casa com os títulos, que a gente não tem como falar. Mas eu achei o filme interessante, como é que foram representadas as cenas, né, foram passadas, a gente tem a Gong Li cantando, não sei se é ela cantando ou se é ela dublando, né? Mas ela é de uma beleza, sabe, impressionante, né? Então ela tá sendo fotografada ali de um jeito incrível, né? E esses espetáculos, assim, muito legal, assim, eu gostei bastante. Gostei da temática diferente também, né? Ficou a impressão que o diretor, que não é impressão, isso é óbvio, né? Ele gosta também de ficar passeando em temáticas, né? Ele não fica só num aspecto, né, no cinema dele, né? E isso é muito legal, né? Eu acho assim que é um filme diferente do diretor, assim. Uma abordagem que eu não até foi surpreendente pra mim. Gostei bastante. Mas ele tem, como você falou, Dessorel, o olhar pra pessoa simples, né? Exato. E tal, né? O protagonista é um rapaz do campo. Primeiro que esse filme pra mim foi uma surpresa, assim. Porque é um filme que eu não esperava que fosse gostar muito, assim. Eu tenho o DVD dele e a cara é muito assim, Operação Xangai, aí você já vê que tem coisa de tráfico e tal, e a própria capa do DVD, assim, a impressão que eu tinha é de que era um filme de máfia, né? E não deixa de ser um filme de máfia, mas ele não é um filme de ação propriamente, né? Ele continua sendo um drama e totalmente Chang Yimou mesmo, assim, eu achei que fosse... Apesar dele ser um filme diferente, eu achei que ele seria até mais diferente, na verdade. Lembrando aquele filme anterior lá, o codinome Cougar, né? Achei que fosse uma saída curva, assim, como esse filme, mas não, nem tanto, né? Ele mantém ali as características, né? É possível identificar o diretor aí nessa obra, né? Como você já até adiantou, Angélica, o Chang Yimou, ele é muito seguro da escolha do olhar dele pro filme, né? Ele pega um filme que é de máfia, mas ele escolhe que não vai olhar o filme através dos olhos, de repente, do chefão ou de algum capanga que tá ali na ação. Então, a guerra entre as gangues ali de Xangai acontece sem que você veja propriamente essa guerra acontecendo, né? Você vê, na verdade, é o impacto que essa guerra de gangues vai ter na vida desse garoto que é um empregado da casa, né? Da cantora que é a concubina, né? A namorada, né? Do chefão da máfia. Então daí você vê assim, uma escolha muito corajosa, que é muito da cara do diretor, né? Que é de mostrar ali um poder paralelo, mas pelos olhos, novamente, de uma pessoa simples, que não tem condição de lutar contra esse poder, né? Que tá ali tentando sobreviver no meio dessa loucura, né? E essa escolha eu acho que traz, assim, pro filme um frescor que tira ele de repente de uma tradição de filmes de crime, né, de filmes de ação. Uhum. Ele mostra de outra, tem um outro olhar, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um filme de gangue. Nesse sentido, me lembra um pouco o diretor japonês do Fogos de Artifício, como que é o nome? Takeshi Kitano. Ah, eu adoro ele. O diretor ator, né? Takeshi Kitano. Me lembra um pouco o Takeshi. Takeshi. Isso, tem. Porque o Takeshi Kitano tem até um filme dele que acho que é. Tipo, eles têm uns nomes brasileiros, são muito genéricos, assim. E como eu lembro pelos DVDs que eu tenho, né? Fica de, Outrage, né? Umas coisas bem. Mas ele tem alguns filmes, assim, que ele vai retratar a máfia, porque eu lembro muito bem que tem um que ele. Que é uma coisa, assim, de briga de gangue, que lembra um pouco esse que os caras têm que fugir. E aí eles ficam com uma gueixa ali, se divertindo na praia, e depois tem um plot twist e tal. E eu acho que esse filme tem muito essa cara, assim, me lembra também um pouco do cinema coreano mais atual. Eu achei, assim, o filme de um frescor muito bom e eu fiquei surpreso pela qualidade, assim, eu achei um filme, embora diferente, eu achei um filme muito bom. Interessante que ele é dividido em 8 dias, né, que são os 8 dias do menino, né? E tal, primeiro dia, o que acontece, segundo dia. Inclusive no DVD que tem aquela parte de seleção de cenas, que você coloca na cena específica, né? Eles tiveram o cuidado de colocar os dias. Então, que legal. Tá, tipo, dia 1, aí você pode colocar só no dia 1, capítulos. Ou dia 2. Capítulos. É, sabe? Que legal, muito legal, né? O personagem dela, né, quando eu comecei a assistir, assim, a Gong Li, né? Que parece ser um personagem muito autocentrado, assim, só pensa nela mesma, né? Ai, né, é o que eu quero, né? Tudo pra ela é os desejos dela, ela chega a ser até meio cruel, né, com os empregados, né? E depois também a gente vê que também o filme não é maniqueísta, penso eu, né? A gente vê que o personagem dela tem uma transformação, né? Mesmo ela fazendo, assim, coisas que prejudicam outras pessoas, né? Ela se arrepende disso, né? E ela não quer que o destino dela vai, né? O que acontece a ela, a vida que ela tem, seja o destino de uma outra personagem que vai aparecer mais pro final, né? Então isso é muito legal, né? O personagem dela tem uma redenção nessa história, né? Eu achei o filme belíssimo, assim, visualmente. Muito bonitas as composições da cena, iluminação. E depois quando o filme vai pra aquela parte, assim, mais rural, né? Vamos colocar assim, né? Que ele tem que, o cara tem que fugir depois do ataque, né? O filme tem um outro tom também. É muito curioso. Eu gostei bastante também. O estilo do diretor tá bem diferente aí. Talvez não, como vocês falaram, a abordagem, um olhar mais humano para aquilo. É uma história de gangster, de guerra de gangster, mas esse é o pano de fundo para uma história de, primeiro, de descoberta desse garoto, o fascínio que ele acaba tendo e o medo que esse outro mundo que ele vai conhecer, ele veio do campo e vai ser lá servo mesmo dessa moça que é namorada do gangster. Então ele é um novo mundo para esse garoto, que vai se ver numa situação violenta, estranha, né, dessas relações aí muito diferente do que ele está acostumado. E eu achei interessante também o filme esteticamente. Primeiro que esse filme tem uns movimentos de câmera muito diferentes do que ele usou em todos os outros filmes dele. Né, você tem uma câmera que ela parece que ela está flutuando no ar, ela entra e sai dos ambientes, acompanha os personagens aonde eles vão. É muito interessante a maneira como ele movimenta a câmera nesse filme. Ele também é um filme policromático, né? Enquanto que você tem em outros filmes dele uma cor predominante, esse é um filme multicolorido o tempo todo, né? Você tem essa fotografia com menos filtros para você poder ter uma luz mais difusa e as cores estarem de esplendor. É um filme realmente curioso, interessante, que ele também tem uma alma muito forte. Os personagens têm um arco, são bem desenvolvidos, tem momentos para atuações muito interessantes, sobretudo da Gong Li de novo, né? Enfim, eu gostei bastante também. Eu acho talvez não tão bom quanto os anteriores filmes dele, mas ainda assim é um filme muito acima da média. Principalmente acima da média, inclusive, do que a gente vê nos filmes de gangster, que é um gênero que já estava, na época, ele já estava até meio saturado, né? Tudo, mas ele deu um frescor, um filme de gangster um pouco diferente, assim. Ele também tem essa coisa dele ser pontuado pelas músicas que a personagem da Gong Li canta. Eu achei isso muito bacana também, muito interessante. Gostei bastante também. Aliás, uma coisa que a gente não chegou a comentar anteriormente, mas as trilhas, né? As trilhas sonoras originais dos filmes do Shang Mo são maravilhosas também, né? É impecável, assim, tanto na questão instrumental ou na escolha das músicas tradicionais que eles cantam. É tudo muito bom. Ele usa muito música diegética, uhum, né? Que é aquela música que os próprios personagens cantam. E além de umas trilhas de fundo também muito bonitas e muito evocativas. E ele também sabe a hora de calar a trilha, quando é necessário. Então é interessante isso também. Ele tem muita sensibilidade para algumas cenas em que a trilha diminui, aumenta. Enfim, ele é muito sagaz no uso da música. Mais uma coisa engraçada, porque ele não é um cara que tem a formação musical, né? Esse é mais um fundamento dentro da narrativa de cinema que ele também domina muito bem, né? Enfim. E aí, na verdade, ele tem um compositor, eu não vou recordar agora o nome, eu não sei se ele fez exatamente esse filme, mas tem um compositor que costuma trabalhar bastante com ele, que estudou na escola de cinema, né, que ele se formou. Eles eram amigos de turma, assim. E ele se tornou, assim, um grande compositor do cinema chinês, e diversas trilhas do Chang Yimou tem participação dele, né? Então, eu acho que deve uma boa parte aí do crédito da qualidade das trilhas talvez venha dessa parceria aí. Acho que ele deve ouvir, né, o cara, por ser um amigo, né, de adolescência dele, né, de juventude dele, né. E vocês citaram, né, a fotografia desse filme tem um trabalho um pouco diferenciado dos filmes anteriores. Ele trabalha com um diretor de fotografia aqui no Operação Xangai, que é o Yue Lu, não sei como é que se diz exatamente, Yue Lu, que anteriormente só tinha trabalhado com ele no Tempo de Viver, que é o filme de 95, né, 94, e em 94 tinha feito também aquele filme que a gente não citou aqui, mas que tem uma certa confusão aí, se ele dirigiu ou não, que é aquele filme A Soul Haunted by a Painting, uma alma torturada pela pintura. Esse filme aí, ele tipo, acho que é co-diretor, algo do gênero, né? Na verdade, nesse filme aí, eu acho que ele fez uma coisa que, tipo, eu não conheço no cinema, tipo, nunca ouvi falar disso, que é diretor-supervisor. Eu nunca vi alguém acreditado como diretor-supervisor. Ele foi o diretor-supervisor desse filme. Então a diretora é uma mulher. O filme conta, né, a história de uma artista chinesa. É interessante, mas não é um filme, não tem o nível de qualidade dos filmes do Chang Yimou, então você já vê que não é um filme dele. E ele meio que supervisionou ali, acho que ele devia ser alguém que o estúdio falou, ó, não deixa ela errar, deixa ela, faz ela cumprir. Nossa, esse investimento aí. Eu tenho a impressão de que é isso, porque eu nunca ouvi falar de diretor-supervisor. Nunca ouvi falar disso. Nem eu. A diretora do filme é ela, mas se você pegar, acho que até no próprio IMDb, se eu não me engano, ele aparece acreditado como diretor. Mas é visível, você vendo o filme, que não é um filme dele, né? Mas esse mesmo diretor de fotografia já tinha trabalhado nesse outro filme, com resultados bem diferentes desse que ele vai ter agora no Operação Xangai e no Tempo de Viver. Então essa aqui é a primeira parte do nosso podcast, da gente falando do diretor Zhang Yimou, tá? Faremos aí uma segunda e uma terceira. Eu quero agradecer a você, Dessorel, pela sua participação, chegando prazer aqui no final do podcast. Só a galera que curte aí, vocês que tá ouvindo, que gostou aí do bate-papo, pode ir lá no dessorel.wordpress.com. Eu não tenho mais redes sociais, deletei, mas pode me mandar um e-mail por lá, pode me mandar mensagem que eu sou legal. Comenta na publicação, né? Comenta na publicação. Eu não sou uma pessoa ruim, não. E agradecer vocês porque... primeiro porque por si só participar aqui do podcast com vocês já é maravilhoso, né? Isso por si só já é um... Obrigada. Já é motivo de agradecer o convite. Agora, pra falar do Chang Mo, aí, puta que pariu, aí sim, realmente é um convite, não poderia ser melhor, porque, inclusive me convida a conhecer melhor a cinebiografia dele, né, porque sim. Eu já conheci alguns filmes, mas não tinha feito, acho que é muito raro eu pegar um diretor, assim, e ver todos os filmes, né, agora... Né, comprometido em fazer aí o podcast, eu tô dando essa passada pelos filmes que eu não vi, revendo os filmes, eu tô vendo todos, assim, os que eu vi e os que eu não vi, eu tô vendo na sequência, e é incrível porque ele é um diretor, assim, que as pessoas realmente precisam dar mais atenção, conhecer mais os trabalhos de formação dele, que é os que a gente focou hoje aqui no programa, porque é uma coisa incrível, assim, ele realmente é um artista. Uhum. Ah, muito obrigada. Eu que fico feliz demais por ter a tua colaboração. Acho que você é um achado aqui para nos ajudar aqui a concatenar nossas ideias, aqui levantar esses debates sobre cinema. Poxa, valeu. E visitem lá, por favor, o blog do nosso amigo aí. Não deixe de visitar, que a gente precisa desse feedback, tá? Pessoal visitando ele lá, tá bom? E agradecer também ao Marcos, que é o nosso parceiro aqui, meu parceiro de gravação, né? Que tá comigo esse tempo todo aí, também tá nessa batalha divulgando cinema. E aí, Marcos, deixa um recadinho no final. Primeiro que foi um grande prazer conversar sobre esse diretor, que eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo trabalho do Zhang Mu. Foi muito bacana conversar sobre o trabalho dele com vocês, assim, aprendi muita coisa e tem muita coisa para eu refletir. Sobre filmes até que eu já tinha visto. E a sugestão, né? Claro, quem ainda não conhece o trabalho do cara, corra, vá atrás. Quem só assistiu, talvez, Herói, né? E o Clã das Adagas Voadoras, tem muito mais coisa desse cara que vale muito a pena ser conhecida. Então, espero que esse bate-papo desperte o interesse, né? Para o pessoal conhecer o resto do trabalho dele. Isso aí. Fiquem bem, se cuidem. E eu agradeço também aqui ao ouvinte que nos acompanha até o final desse podcast. Fiquem aí, tá? Contando que nós continuaremos aí então no próximo podcast falar mais sobre o trabalho do Zhang Mu. Vamos tratar desse cinema épico de artes marciais dele, né? Que também vem nessa segunda parte. E convidar você, né, pra ir lá nas nossas redes sociais. A gente tem que manter as redes sociais, não tem jeito. Nós continuamos na rede, aí estamos aí com nossa página no Facebook, tá? Que é Masmorra Cine. O nosso Twitter é @masmorra_cast. Nós também temos o perfil no Instagram, tá? Também é Masmorra Cine. E a gente convida você, se você tá gostando do nosso projeto, do nosso trabalho, a você colaborar com algum valor no Padrim, viu? Que a gente também tá juntando essa graninha para poder manter o nosso servidor, né? Pagar o servidor direitinho, né? Comprar algum equipamento quando dá problema. Então não deixe de acessar no nosso site o link do Padrim, tá? Que você nos ajuda muito. E a gente termina o podcast aqui, deixando um grande abraço e contando aqui com a presença dos amigos para um próximo programa. A gente deixa um beijo e... Tchau, tchau, galera. Tchau, fiquem bem, se cuidem. Tchau, beijo.